Bem-vindos ao Old Village Podcast. Meu nome é Victor de Victor e aqui comigo tem o cara que é inteligente demais pra jogar videogame. Sou eu, João Vitor. E do outro lado tem o maior fã de Naruto do Brasil. Ninguém, porque eu não sou não, cara. Pode é falar Andrei, seu nome, Andreizinho. Andrei. E diretamente da Austrália, o minigameiro da galera. Rasgar, mas Tomás. Ok. Que língua que você falou, mano? Essa língua se chama australiano, cara. Não tem nada a ver com inglês, é uma língua nova que eu aprendi aqui. E de volta aqui pro Brasil, nossos convidados. Primeiramente, figurinha carimbada aqui nos dois primeiros programas que a gente falou pra caralho. Jogador número 1 de último online do Brasil, da década passada. Eu, o Chapolin, quer dizer, Alex. É isso aí que vocês vão aturar o programa inteiro, galera. Abraço. Ótima ideia, parabéns. E o cara que vai trazer um monte de inscrito pra gente, porque é o único gamer profissional da galera. Rapaz, você tá falando de mim? Exatamente. Eu, checker. A gente vai pagar a participação dele no programa em checker. Nossa. Vitor, posso sair dessa merda? Me perdoe por isso. Nossa senhora. Alex, eu tava com muita saudade de você, cara. Aqui, gente, rapidinho, antes de mais nada, só pra me apresentar mesmo, né, que o Vitor falou, meu nome é Checker mesmo, minha mãe me zoou mesmo, não é piada. E, você tá de sacanagem, isso não é apelido de internet não, brother? Não, cara, não é apelido de internet, caralho. É a desgraça do meu nome mesmo. Não sei como que eu consegui mulher até hoje com esse nome. Pô, impressionante. Faz só um negócio, cara, fala seu sobrenome pra eles também, que é muito bom. Então, o meu nome, eu vou escrever meu nome, meu sobrenome, e vocês comecem a rir aí, peraí. Peraí, você tem checker duas vezes no seu nome, é isso mesmo? Pois é, cara, é isso mesmo. Não, peraí. Agora eu entendi. Pera, realmente, sua mãe tava zoando. Não, é tipo tá assim, checker, tá aí nome de atriz pornô, aí checker de novo, tá ligado? Cara. Rapaz, nome de atriz pornô, primeira vez, eu já ouvi falar que, meu nome, que eu tinha nome de queijo. Homem bomba, nome de homem bomba eu ouço direto, agora nome de atriz pornô, realmente, cara. Alex, para de escrever, porque ninguém tá te ouvindo, são podcast, cara! Vamos lá, então, vamos lá. Vambora, vamos passar. Eu vou fumar cigarro, velho. Já voltei. Opening an old school beer. Como a galera já imagina, nós somos um bando de nerds que se reuniu pra falar nerdice. De vez em quando a gente até que vai enjoar disso, mas em primeira instância é isso que nós somos. E uma coisa que fez muito parte da vida da gente foram os videogames, foram os jogos, não necessariamente videogames. Eu sou o PC Master Racer, por exemplo. Eu queria começar o programa aqui perguntando pra cada um de vocês qual foi o videogame que mais marcou vocês, com alguma história, vários jogos irados que você jogou, ou algum jogo muito foda que, tipo, marcou e por causa de você ama aquele videogame, ou então simplesmente pelo fato de memória estar jogando aquele videogame em algum momento específico da sua vida, etc. Então, Vitor, aponta quem você quer que fale, cara, que senão todo mundo vai falar. Eu tô perguntando, fazendo a pergunta, primeiro aí eu aponto. Aí agora, por exemplo, começa você, Chef. Eu, Super Nintendo. Melhor videogame de todos os tempos. É mesmo porque? Concordo 100%. Cara, porque foi o que eu joguei, então é o que eu tinha mais acesso. E, pô, vários jogos... Aqui, eu queria deixar um disclaimer aqui. Eu não sei se todo mundo era que nem eu ou se era uma coisa especial minha. Eu espero que não. Mas, tipo, eu queria muito poder falar que na época que eu jogava Super Nintendo, porra, lembro pra caralho jogando Zelda, Chrono Trigger, Final Fantasy. Mas, na verdade, quando eu tinha 7 anos de idade, eu não gostava de nada disso, cara. Eu só gostava de Mario, eu achava tudo isso um saco, não entendia porra nenhuma. Vocês eram assim também, cara? Esse monte de jogo que você jogou depois de velho, antigo, que você acha mó foda hoje, mas aí na época você achava uma bosta que você era só uma criança imbecil? Então, é engraçado que nessa época eu gostava de Zelda porque eu era uma criança imbecil, hoje em dia eu acho o jogo um saco. Olha aí. Mentira, esse Breath of the Wild ficou bacana. Que bacaninha, babaca. Nem seria isso. Bacana. Bacaninha é o teu cu, rapaz. Isso aí. Inclusive vai ter live hoje. Vai ter live hoje lá no canal de Breath of the Wild, justamente. Se eu conseguir fazer essa merda funcionar aqui na TV. Mas você não tem um canal de música, cara? Eu tenho um canal de música, mas eu também estou com um canal de gameplays, de live, na verdade. Porque o pessoal, ai, Checker, faz live. Só que a live tava ferrando com as visualizações do canal de música. Então eu resolvi separar. Tem um canal só pra live, jogo e chororô, e o outro só pra música, que é o que importa. É isso aí. Entendi, porque se você fosse fazer um vídeo de música do Breath of the Wild, eu imagino que você ia ter que ir pra uma floresta ou alguma coisa assim, porque a maioria da música é ambiente, né? Isso verdade, é bem complicado, porque o Checker tem um vídeo pra gravar aí na praia que não gravou até hoje, né, rapaz? É verdade, não gravei porque ferrou com a minha câmera, aquela bosta, aquela praia. Pois é, mas fizemos uma... Eu sugeri a ideia, ele fez a música do Heroes of Might and Magic 4, do tema do mar. Aí a gente foi lá fazer um videozinho na praia, gravamos tipo 5 minutos e a câmera dele fudeu e ele desistiu de fazer. Fica a explicação pros seus inscritos aí, porque que tem a música no Spotify, mas não tem o vídeo no seu canal. Não, tem a música no Spotify. Ela tá no Spotify ainda? Tá no meu Tinder, inclusive. Tá no seu Tinder? Caralho, velho. Caralho. E aí, gata? Vamos transar. Você bota a música de videogame. Irado, cara. É, agora, Checker, qual o videogame que mais te marcou? Bom, na verdade, eu vou listar dois. É difícil você falar apenas um videogame me marcou. Que claro que eu tive dois momentos na minha vida, né? Um que eu era bem mais novinho, que eu era bem criança, e um quando eu tava no final da minha infância, início da adolescência, que foi quando eu me mudei aqui pro Brasil. Então, assim, meu primeiro foi Super Nintendo. Eu sempre fui muito nintendista, porque só me deram videogames da Nintendo, eu só conhecia Nintendo. Então, eu comecei a... Tá em relacionamento sério com você agora. Nossa, Jeff. Nossa, eu tô te amando, cara. Beijo, me liga. Nesse momento, você que tá sentindo é minha mão, cara. Se não fosse a distância, hein? Ah, por isso que meu pau cresceu aqui. Aí, Ótimo. Tá de fato parecendo um cogumelão, mas vamos lá, começou com o Zelda A Link to the Past. Foi, na verdade, um dos primeiros jogos que eu joguei. Obviamente, eu tinha 3 anos de idade, tudo que eu fazia era cortar grama, que eu não sabia pra onde eu tinha que ir. Mas à medida que eu fui envelhecendo e jogando Super Mario World, esses jogos assim, eu acabei indo por essa direção. Então, jogos como A Link to the Past, Super Mario World, aí depois Mega Man X, Mega Man X2, esse como os principais. E quando eu vim pro Brasil e eu conheci o Nintendo 64, eu fiquei apaixonado principalmente por Mario 64, Star Fox e depois Ocarina of Time e Majora's Mask. Eu ainda era criança quando eu joguei Majora's Mask. Tava entrando na adolescência ali. Então, basicamente, essas foram as franquias e videogames, né? Super Nintendo e Nintendo 64 que me marcaram. Puta merda, cara. Você falou Star Fox, vou te dar um abraço agora, mano. A distância, na moral. Ninguém nunca fala Star Fox. Eu sempre falo sozinho, igual idiota. Pô, mano, o jogo que eu gostava pra caralho é Star Fox. E a gente, tipo, o quê? Então agora falei, qual o videogame que mais te marcou, Alex? Cara, o videogame que mais me marcou também foi o Nintendo, né? E você tem um jogo que eu gostava muito, cara. Era muito bom, aquele jogo das Tartarugas Ninja, velho. Puta merda, eu amava aquele jogo, bicho. Jogava mais o Battletoads, né? Tinha que comer pizza, mano, pra recuperar life e tal. Era muito bom, foi uma nostalgia da minha infância. Pô, realmente, isso é um fator, assim, que se o jogo tiver, pra mim, é... Pô, bicho, pizza! Por que que você tá aqui, cara? Enfim, Você tá fazendo essa pergunta? Vai, Andrei, qual videogame que mais lhe marcou? Então, eu tenho que colocar em duas etapas, igual o Checker fez. Eu acho justo fazer isso. Enfim, foi o Nintendo 64, principalmente com o jogo Star Fox. Teve o 007 GoldenEye também, que eu gostava pra caralho de jogar. Boa, esse também me marcou, esqueci de falar dele. Esse é foda. Esse era do 64 ou era do Super Nintendo? 64. Eu só joguei 64, nunca joguei Super Nintendo. Era altos matar catequese pra ir na sala de joguinho, tá ligado, que tinha do lado ali, da igreja. pra jogar 007, fazer tipo uma lanzinha de videogame, tá ligado? Que herege você, não é mesmo? Matar catequese pra jogar 007. Matar catequese pra matar, pra dar tiro, né? Exatamente. Exatamente. Você está certo. E depois, futuramente, depois do Nintendo 64, quando eu tava mais adolescentezinho, foi o PlayStation 2. Eu joguei pra caramba o PlayStation 2. Mas eu acho que Play 2 a gente ia deixar melhor pra um programa mais de jogos medievais. Aí depois a gente fala de jogos modernos. Jogos médios, depois jogos modernos, depois jogos contemporâneos, tá ligado? Ok. Caralho, eu não tô entendendo essa timeline, não. Não, também não, mas vai lá. João Vitor, fala aí, meu querido. Quais foram os jogos de videogame que mais te marcou? Pera, deixa eu repetir, ficou muito feio. João Vitor, fala aí, meu querido. Quais foram os videogames que mais te marcaram? Não, agora ficou bonito. Não, agora parabéns. Cara. Bom, então, Pra mim foi PC, sem dúvida o que marcou mais foi PC. A maioria das coisas que eu joguei sempre foram de PC. O Super Nintendo eu nem conheci, na verdade, eu nunca joguei. Eu joguei o do 64 pra cima, eu acredito. Mas que criança sem infância? É, pois é, nunca joguei Mario. Eu nunca zerei Mario também, joguei pouco. É, mas na verdade eu nunca gostei também de Mario. Ah, quando era criança eu achava divertido, mas achava que tinha jogos melhores. Na própria categoria do Mario eu gostava muito de Donkey Kong, não conversava. Não é meu estilo de jogo. Mas assim, então, pô... Não, essa que é a parada que eu tava falando antes. Tipo assim, eu adorava Mario quando era criança, eu adoro Mario até hoje. Só que hoje eu adoro Mario porque eu acho que o Mario é um primor de game design, que é um jogo que o Mario parece a extensão da sua mão. Eu posso dissertar sobre isso durante horas, mas quando eu era criança, eu gostava de Mario porque era legal. É, mas normalmente a gente gosta de uma coisa porque essa coisa é legal. Aí depois vem o motivo. Não, mas quando você é criança, você não consegue entender por que você gosta das coisas, sabe? Você não consegue entender por que eu gosto de Mario e não gosto, sei lá, de Bubsy. Quando eu era criança, eu não sabia porque. Hoje eu sei claramente porque todas as diferenças do game design, do level design, de tudo, sabe? Eu acho muito legal quando o Tiet fala essas palavras, que nem no último programa que ele falou psique umas 4 vezes, na hora que eu perguntei que era psique, ele não sabia responder. É, rapaz, até hoje eu fico bolado. Que eu não sei o que que significa psique ainda. Game design eu sei, é o design dos games. Olha só. Olha aí, puta merda. Bom, hein? Não, aqui a gente só trabalha com especialista. Então, mas voltando aí ao videogame. Tá aceita indignação. Faz errado, tá? Fala, João Vitor. Não, o primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive. A memória que eu tenho de Mega Drive é principalmente Mortal Kombat. Acho que na época era o Mortal Kombat 3, alguma coisa assim. E depois, quase tudo que eu joguei foi de PC. Depois eu tive um PlayStation 1 também. Mas o que mais me marcou foi PC. E algumas coisas do PlayStation 1 também. Eu gostava do PlayStation 1. Minha memória de Mortal Kombat foi meu pai me levando pro escritório alugado dele quando ele começou a advogar. Aí ele tinha instalado Mortal Kombat no computador, ele me levou lá pra jogar e ficou me mostrando como é que dava o fatality do Kano, de arrancar o coração. Caralho, seu pai vai fazer isso? Meu pai aqui em casa, ele jogava Doom e ficava zoando, porque minha mãe não deixava jogar Doom. Aí ele ficava jogando e eu ficava do lado e ele ficava, não pode jogar. Cara. Caralho. Muito bom, muito bom. Não, mas meu pai também que me introduziu aos jogos de computador, assim, foi com Duke Nukem, Quake... E Doom. Caralho, enquanto isso, minha mãe não deixava ver Pokémon porque era coisa do demônio, mano. Eu não gostava de Mario por causa disso, pô. Eu jogava Duke Nukem, que eu explodia os caras no tiro com bazuca aí. E... jogar Mario, pular em cima de cogumelo, puta que pariu. Ah, então você é um garotinho revoltado, você é um psicopatinha. Não, não sou, cara, mas é que eu... É isso que tá falando pra você, você joga com sangue, senão é coisa de criança, é isso que tá dizendo. Não era coisa de criança, é que não me prendia meu interesse, cara. É, o João Vitor é aquele cara que pra ele coisa de adulto tem que ter sangue e putaria. Não, mas a gente tem que frisar que, cara... Pelo menos ele falou do Duke Nukem, né? Pô, Duke Nukem foi um jogo nostálgico também, cara. Não, até, ele não até... foi um jogo nostálgico, né? Ele é nostálgico ele agora. Ele é nostálgico. Caraca, agora, o jogo cara. É muito chato, mano. Não, mas essa aí é Alex, puta que parece. Pô, velho, você cara, chamou o Alex pra gravar o podcast, você vai começar a corrigir coerência no Alex. Aí sim, é. Porra, tentar pelo menos, cara. É, eu ia falar que o jogo era tão bom, mano, tão bom. Igual ele falou, destrói a porra toda, bicho. Destrói o cenário, destrói tudo, mete a pica nos caras lá. Mas o mais legal do jogo, cara, era escutar as frases que o Duke Nukem falava lá no jogo. Pô, let's rock, ou see you in hell, as paradas assim. Era muito bom. Não vou dizer bom, que era o mais legal, mas é interessante. Você entendia isso na época, Alex? Ah, porra, cara, você não entendia nada. Eu não entendia nada, mas era muito massa, cara. Por isso que ele falava de um jeito maneiro, né, cara? É, mas por isso que é tão importante hoje, tá ligado? Porque igual o Tomás falou, TF, né? Cara, aqueles jogos eram uma merda pra nós naquela época. Aí depois que a gente pega uma certa idade, a gente vê que realmente era uma merda, mas era uma merda muito maneira. Caralho, na moral, tira o Vitor, eu quero o Alex de host, velho. Então vai rolar Alex de Roche. Alex, você me pergunta aí qual que é o meu videogame preferido que eu tenho que falar também. Ô, Vitor, então, apresentando a galera novamente, viu? Por quê? Seria muito interessante se você perguntasse pra você mesmo, ia ficar muito egocêntrico e engraçado, cara. Tá bom, então. E agora, Vitor, fala pra mim, qual o videogame que mais te marcou? Ah, sim, nobre Vitor, eu tenho muitas coisas para falar. É, eu deveria seguir essa linha. É, eu só tive dois videogames na vida, eu tive Super Nintendo e Xbox 360. É, teve esse ato aí de não ter videogame. Xbox One agora também. Então, Xbox One eu tive, mas a minha irmã falou que eu não tinha, não. Ela pegou pra São Paulo e falou que é dela. Aí eu perdi. Por isso eu não tava jogando Sea of Thieves. Eu li aquele jogo e falei, caralho, Vitor vai se amarrar. Mas tem de computador, não tô jogando porque é R$200. Ah. Esse é um bom motivo, cara. Enfim, eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de jogar Super Nintendo. Joguei pouquinho que eu tive dele aqui em casa, os joguinhos que eu jogava era muito Donkey Kong, principalmente Donkey Kong 3. Eu amava aquele jogo, achava muito irado. E tinha um joguinho do Mickey. Mickey que usava roupa de cavaleiro e o Pato Donald usava roupa de... Nossa, Mickey Circus, era muito esse bom, esse jogo era muito irado. Eu gostava muito desse jogo, demais. Mano. Eu jogava esse jogo demais. E tinha mais um outro lado de Heróis da Marvel, mas enfim, era mais ou menos isso. Eu tive experiência de jogar jogos do Super Nintendo, mas foi tudo no computador. Meu tio tinha uma loja de computador e antigamente eu comprava jogos piratas lá. Aí eu comprei 500 jogos da Sega, um CD de 500 jogos da Sega. Porque eu via minha prima jogando Zombies at My Neighbors, tá ligado? Na casa dela. O do óculos 3D lá? Do... Esse mesmo. Esse jogo é muito legal. O mascote, inclusive é o mascote dos Nostalgia. Exato, aí eu achava irado esse jogo. É difícil pra caralho. Ele era difícil, mano. Eu achei irado e eu perguntei pra ela onde que ela arrumou. Ela falou que o pai dela que tinha esse CD com vários jogos, inclusive esse. Aí ela me emprestou, copiei. Aí eu fui jogar e depois eu descobri que nesse CD tinha vários outros jogos. Eu joguei, cara, joguei muito Mega Man. Joguei Comic Zone, era um jogo irado. O jogo do helicóptero lá, Urban Strike, Desert Strike, era muito foda. California Games, Aladdin, enfim, jogo maneiro. California Games, você lembrou bem agora, hein, cara. California Games era um jogo, era o único da jogo Sega. De esporte que eu jogava antigamente, que eu achava irado. Ah, era um que tinha, você andava de jet ski, andava de... De jet ski não, mas tinha de surf, não. Tinha de patins, tinha de skate. É, esse jogo era maneiro mesmo. Tinha um que você tinha que fazer embaixadinha com a bolinha de papel e tinha que acertar a gaivota, velho, que passava em cima. É. Isso mesmo. Caralho, eu acabei de lembrar de um jogo, cara, que talvez seja realmente bem nostálgico. Era o sótão da vovó. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei, cara. Eu lembro, eu criancinha jogando essa porra. Que isso, cara? É alguma coisa de Pedro. É algum jogo que o seu tio Pedro fazia com você? Vamos jogar o sótão da vovó? É, velho. Isso aí tá com cara de memória reprimida, hein, mano. Galera, vamos começar a destrinchar aqui os consoles. Vamos começar então. Tá, mas vamos começar porque, tipo assim, todo mundo começa pelos aqueles consoles tipo MSX. Não, eu ia começar por Atari. Eu ia começar por Atari e já vou pular, porque eu acho que ninguém jogou Atari aqui. Não, eu já joguei Atari pra caralho, mas, tipo, foda-se, era chato, era um monte de ponto. Quadrado. Eu nunca vi um Atari na minha frente, cara. Não, cara, ninguém aqui é tão velho assim. Não, ninguém é tão velho, mas a gente é pobre, João. Você nunca foi na casa do coleguinha aqui, na época que tava saindo 64, o cara, pô, minha mãe comprou um Atari pra mim. Não. O Brasil era muito assim. A gente nasceu na década de 80, não, cara. Nessa época, não, eu sei, mas no Brasil foi Atari, não, meu filho. Não, mas as paradas chegavam muito depois aqui, cara. Ok, cara, beleza. Então, tipo, não, na época do PS2 tinha gente jogando Super Nintendo ainda, cara. É verdade isso aí, cara. Não, mas aí tem gente que joga Super Nintendo hoje ainda. O Atari chegou na década de 90, que você tá ficando maluco? Não, tô falando que chegou, caralho. Eu tô falando que ainda estava ativo e pessoas ainda utilizavam. Porque não tinha dinheiro pra comprar o videogame da época, tá ligado? Tá certo. É, eu nunca conheci nenhuma dessas pessoas. Então foda-se, Atari. Alguém aí jogou Mega Drive? Mega Drive. Já tive o Mega Drive, só joguei Sonic, Sonic 2 e um jogo de robô que eu sempre quis achar um nome, que eu não sei o nome até hoje. Eu vou colocar Mega Drive na mesma categoria de Master System, porque eu acho que... Eu não sei a diferença. Eu confesso que eu sei pouco essa diferença também. Então, eu sei que eu joguei Master System, que depois, tipo assim, na época do PlayStation 2, a minha mãe comprou o Master System, tava muito barato na loja, e joguei uns joguinhos aqui em casa, e eu acho que deve ser os mesmos jogos. Eu lembro de jogar Alex Kidd. Eu lembro de jogar Sonic, eu lembro de jogar Shinobi, e eu lembro de jogar Alex Kidd. E Alex agora pode ficar muito feliz que ele ama esse jogo. Ele tava doido pra falar dele. O Alex Kidd, né? Shinobi, realmente. Shinobi também joguei esses daí. Pode falar, Alex. Muito legal. Ótimo, obrigado. Boa contribuição. Cara, caralho, é um jogo muito legal, é só isso que eu tenho pra dizer, velho. Cara, eu achava Alex Kidd irado e Shinobi irado, aí eu descobri que tinha um jogo chamado Alex Kidd em Shinobi World, que era ele nas fases do Shinobi, era muito maneiro. Isso provavelmente era um ROM hack, não era não, cara? Não, acho que era um lançamento, porque era a mesma empresa, né? Acho que era, tipo, realmente um jogo mesmo. Não, eu tô falando que eu acho que era um hack, cara, não era não? Porque você tinha um CD piratão de jogos no computador. Não, aqui, não, tipo, mas esse Master System eu comprei, ele já vinha com jogos dentro dele, eu não sei como é que funcionava. Ah, né? Sim, meu amigo teve um desse também. Sacou? Que você ligava e tinha os joguinhos pra escolher. Eu lembro que o meu controle de Mega Drive tinha, tipo, sei lá, os botões da setinha e mais 6 botões. Só que todos os jogos só usava, tipo, 2, tá ligado? Todos os botões faziam a mesma coisa. Eu só sei que, pra mim, né, aquele seriado do One Punch, né? One Punch, né? One Punch Man, o que tem? É, One Punch. Ele tinha que ser processado pelo jogo do Alex Kidd, Miracle World, né? Porque, olha só, eles tiraram toda a ideia do Alex Kidd, cara. Aquela mãozinha dele que destruía tudo, né? Destruía parede, matava matava tudo que era coisa. É, ele tinha um soco poderoso mesmo, mas não tinha uma história, né? Porra, tem uma história, moleque. Deixa eu te dar um soco pra você ver. Claro que tem história. Alex Kidd. É, cara, porra. Pra mim, nenhum dos jogos tinha história naquela época. Primeiro que eu não sabia inglês, segundo que a história era tipo um texto antes do jogo e um texto no final, sabe? Era, caraca, basicamente. Exatamente. Tu pegava o helicópterozinho e ia soltando as porradas em todo isso mundo, até hoje, mano. Era muito doido. Isso é uma história? Sim, sim, a bela, bela história de superação, cara. Tô chorando aqui. Tá chorando aqui, caralho. Pô, é porque o japonês, ele faz as coisas de jeito meio diferente, né, cara? A gente vê pelos pornô com tentáculo. Então, Super Nintendo, galera. Ah, Super Nintendo. Super Nintendo, velho. Cara, é engraçado, umas coisas que não mudam, né, cara? Porque o Super Nintendo, pra mim, tá atrelado não só ao videogame, mas a toda a situação da época. Do tipo, se eu fechar meu olho agora e tentar lembrar da sensação de, tipo, de empurrar aquele botãozinho pra frente, de apertar o eject, de machucar o dedo nos garfinhos atrás da televisão, eu consigo perfeitamente, tantas vezes que eu já fiz isso, cara. Aqui, só por curiosidade, vocês estavam falando da história do Alex Kidd, cara, olha só que interessante. O Alex voltou durante 7 anos, cara. Durante 7 anos. Você sabe que isso é muita coisa, moleque. São 7 anos. Não. É mais que 6, menos que 8. Eu ia falar que é mais tempo do que eu demorei pra me formar, mas na verdade não é, não. Não é, não? Cara, olha isso. Ele treinou durante 7 anos. Ele morou, na verdade, no Monte Eterno, cara. Estudando Shell Core. Que eu não sei que porra é essa. Você tem que estudar pra saber, né? É uma antiga arte marcial que ensinava as pessoas a ser tão fortes que elas conseguiam quebrar grandes pedras com as mãos. Moleque, muito bom, mano. Sensacional, moleque. Sensacional. E aí, o que acontece depois, cara? Acontece depois? Aí depois você controla ele. Depois você soca todo mundo, One Punch, meu irmão. É, faz sentido, assim. Eu acho que eu acho que a narrativa é bem concisa, assim, com o plot inicial. Acho que foi muito bem feito. Acho que o diretor foi muito feliz nessa escolha. Não, olha só que coisa fantástica. Não. Respondendo essa sua pergunta, tem a resposta aqui não também. Não foi a pergunta. O que tudo aquilo queria dizer. Ah. O único jeito de descobrir seria viajar para o Miracle World. Ah, é óbvio. Como você sabia disso, cara? É óbvio. Ele descobriu que... A história do menino do soco, gente. Caramba, que dificuldade, mano, pra entender as paradas, velho. Desculpa, é muito primoroso. Vamos voltar pra parte do podcast que faz sentido. Vamos lá. Cara, Super Nintendo, ele é tipo assim, ele não é só o jogo e o videogame igual é hoje, que é uma parada que só serve pra diversão. Tipo, antigamente é toda sensação, tá ligado? Eu ia pra locadora. Por exemplo, na locadora que eu ia, sempre tinha nego fazendo pipoca. Quando que tinha live. Isso era divertido? Na época, sim, cara. Pra então caralho. Isso era diversão. Então acabou todo o seu argumento. Ok. Então, vambora. Então, aí, tipo assim, até hoje, cara, quando eu sinto cheiro de pipoca, me remete àquela época, tá ligado? Então, tipo, quando eu lembro do Super Nintendo falar que é nostálgico pra caralho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu gosto muito do Super Nintendo, mas se eu comprar um Super Nintendo hoje, não vai me dar a mesma sensação que dava naquela época. Eu tenho saudade da época, sacou? Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas ao mesmo tempo, não vai dar a mesma sensação que você teve na época. Não, nunca. Mas vai bater uma nostalgia e vai te dar com certeza. Um negócio que eu até falo frequentemente pra galera. Quando você fala de jogo antigo comigo, cara, eu não consigo jogar, por exemplo, jogos de PlayStation 2 mais. Eu acho o gráfico datado. Vê se você entende onde eu quero chegar. Fica uma aparência de gráfico velho, cansativo. Eu não consigo mais jogar. Tipo, Prince of Persia War Within. Eu amava esse jogo. Eu não consigo mais jogar esse jogo, sacou? Agora, se você me der um Super Nintendo pra jogar, eu consigo. O gráfico é vintage, sei lá. Então, é pixel art, cara. Exato. Eu acho que, não sei se é porque voltou na moda ou é porque é muito diferente. Não, mas cara, é porque continua bonito pra sempre, cara. Tipo, Donkey Kong ainda é bonito. É porque, tipo, se você não tenta simular o realismo com a tecnologia que você tem atualmente e faz uma coisa mais cartunesca, tem jogos Nintendo. De PS2 que funciona muito bem, cara. Por exemplo, vamos voltar pra Nintendo. O GameCube, ele tem dois Zeldas. Eu não sei se você conhece o Wind Waker e o Twilight Princess. Sim. Eu conheço todos, você fala também o tempo todo mesmo. Então, o Wind Waker, ele é de cartoon e o Twilight Princess, ele é mais realista, tá ligado? O Wind Waker é bonito você jogar até hoje. Já o Twilight Princess, que é mais realista, assim, sacou? Eu te entendo, eu gostei do gráfico desse Breath of the Wild, porque ele é um gráfico meio cartunesco, que eu achei meio bonito. Eterno, a água, cara, do jogo é bonita, ligado? É uma parada, eu achei, é difícil de explicar. Eu acho mais eterno, charmoso. Cara. Sim, é eterno. Nunca vai ficar velho. Mas a questão é o que eu tava falando antes, cara. Tinha vários jogos que hoje eu sou apaixonado, que eu gosto pra caralho, Final Fantasy, Zelda, Chrono Trigger, Secret of Mana, esse monte de coisa. Que na época, mano, eu não gostava dessas paradas, tá ligado? Eu gostava de, tipo, porra, um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo na época era Mega Man X, cara. Mega Man X, pra mim, era, assim, sensacional, velho. Eu nunca tinha nem jogado o Mega Man anterior. Eu nunca joguei Mega Man X, só joguei Mega Man anterior. Galera, cara, joga. É bom até por causa disso. Mega Man X é o melhor Mega Man, cara. É o melhor Mega Man. De todos é a melhor sequência de todos. Mas é dos mais curtos também, o Mega Man X. Ah, mas tem que ser, mano. Tá bom. O Mega Man não... Na verdade, imagina se tivesse 24 chefes. Que saco. Não, então, a questão do Mega Man X é que era pra ter terminado no 5, mas enfim, apesar disso não ser um podcast de Mega Man X, a gente tá falando de jogos nostálgicos, né? É importante frisar isso, que era pra ter terminado no 5 o jogo, né? Só que fizeram 6, o 7, o 8, e começaram a cagar a porra toda. Ah, não, mas eu tô falando do Mega Man X mesmo, tipo, igual a gente falava na época, o Mega Man X. Ah, bota fé. Sim, sim. Mega Man X e Mega Man X1, exatamente. É o X2, e aí tem o X3 também, que é do Super Nintendo, que todo mundo fala mal hoje em dia, porque o design dele não é bom, ele tomou algumas decisões erradas, mas na época eu não entendia porra nenhuma, achava virado igual, porque o bichinho azul dava tiro do mesmo jeito. Justo. Então, outro jogo também, Mario, porra, aquele, o Super Mario World 2 lá, o do Yoshi, pelo amor de Deus, cara, que jogo sensacional, tá ligado? Fala aí pra mim, quais foram os jogos do Super Nintendo que mais te marcaram? Checker. Esses 5 checkers aí, você tá ligado que vai ser o nome do meu trineto, né, velho? Caraca, por favor, faz isso, mano, por favor. Claro, meu pai tem um checker no nome, eu tenho 2. O filho da puta do meu filho vai ter 3 também. Caraca, por favor, faça isso. Faça uma tradição de família. O negócio é convencer a minha namorada a querer ter filho e querer botar esse nome nele, mas enfim. Eu acho que vale a pena, hein, só pela piada. Não, com certeza vale a pena. Moleque, você vai saber o que é bullying agora. Depois você coloca ele no fanato. Boa ideia também. Mas, como eu tava dizendo, os meus jogos mais marcantes, a maioria já foi mencionada aí. Eu vou mencionar os de Super Nintendo, vou tomar a liberdade de também mencionar os de emulador de Super Nintendo. É a mesma coisa. Foi, né? O que eu mais joguei. Né? Foi o que eu mais joguei. Pois é, então, o Zelda Link to the Past, esse marcou no Super Nintendo mesmo. Mega Man X 1 e 2 marcaram bastante também. E o 3, cara? Não, o 3 eu não joguei no Super Nintendo, eu joguei no emulador, aí eu já tava no Brasil, já tava um pouquinho mais... Ai, tudo é ruim. Mais de idade. Não é que tudo é ruim, é porque o videogame era diferente. Mas, assim, tudo mais difícil. Era tudo Super Nintendo, só que eu tinha um sistema europeu. E aqui era o sistema brasileiro, então não funcionava. Sacou? Não dava pra jogar no meu videogame mesmo. Pô, inclusive isso é a maior frustração da minha vida, que eu queria comprar aquele Super Nintendo Mini, mas aqui na Austrália também era o europeu. Então ele é esse estilo feio europeu, eu não tenho nostalgia com isso, tá ligado? Ah, bom, se você deixou de comprar só pela nostalgia... Não, mas você tá transando com o lado errado do seu corpo. Enfim, continue aí, mano. É, ok. Mas como eu estava dizendo, também jogos até mais underground, como Família Adams, cara. Tinha um jogo do Família Adams que eu era pequeno, assim, tal, e foi, inclusive, o primeiro chefão que eu matei, de qualquer coisa que eu matei na minha vida, foi desse jogo do Família Adams, que foi nostálgico também. O jogo é divertidinho, mas não é aquele jogo, nossa, clássico, né? Jogos como... O Super Pac-Man também. Super Pac-Man é aquele do Xiling? É aquele do Xiling. Caralho, esse jogo era muito bom, velho. Esse jogo exatamente, era muito irado. Exatamente, e quase fica... ninguém conhece esse jogo. O problema do meu emulador é que ele não salvava. Então eu tinha que sentar na cadeira do computador e zerar o jogo no mesmo dia. A não ser que tinha password. No caso do Super Pac-Man, não tinha. Então eu não consegui zerar esse jogo. Mas eu acho que aquele jogo não salvava mesmo, não, cara. Eu não entendia, porque era em inglês. Era muito difícil. Era tipo um RPG do Pac-Man, mas era muito irado. Tinha que guiar ele jogando pedrinha nele, né? Exatamente. Guiar ele jogando pedrinha e cápsulas. Continuando. Depois do emulador, Chrono Trigger, Secret of Mana, Secret of Mana 2, que é o Seiken Densetsu 3. Inclusive, eu joguei até em live esses dias. Até hoje eu volto pra jogar esse jogo. Nossa, são tantos jogos aqui. Às vezes até foge, né? Os nomes aqui. Mega Man X3 não marcou tanto, mas... Eu também. Bomberman eu não joguei muito. Por incrível que pareça, eu não cheguei a jogar muito. Beleza, não é de Super Nintendo, mas me marcou também. Aproveitar pra falar também. O primeiro Pokémon. Que eu ainda era... Game Boy, você tá falando? Game Boy. Que eu ainda joguei de emulador também, porque eu não tinha Game Boy. Eu era o garoto pobre dessa Não, forma, então né? Eu também tinha de emulador. Por isso eu tô aproveitando pra mencionar esse aí. E ainda quando criança, tem que. Eu acho que ninguém vai falar, então é bom falar aqui também. Uma brecha, além de muitos outros jogos de RPG. Jogo de esporte, cara. International Superstar Soccer. Nossa, International! Nossa. Super Deluxe! Esse aí, mesmo, esse aí, cara. Esse jogou pra caralho, né, Alex? Eu joguei muito esse jogo, cara. Quando eu descobri o macete de fazer o juiz e o bandeirinha virar cachorro. Virar cachorro, né? Não, foi quando eu descobri que eu tinha raiva da Argentina, mano. Sério, cara. Eu descobri que eu tinha. Foi o Superstar Soccer. Que eu tinha raiva da Argentina na Copa de 2002. Quando eles foram eliminados, eu fiquei muito feliz. Cara, eu sei que essa cultura toda do brasileiro odiar o Argentina é por causa do Superstar Soccer, mano. É da 70-0 lá, os caras pegavam Alejo. Ou então a Leite fazia 70-0 na Argentina. Aí no outro cara, quando você pegava o Argentina, você fazia 300 no Brasil. É foda. O Superstar só que era aquele que tinha aquela versão brasileira do Ronaldinho? Exatamente, Ronaldinho, nuvem de nuvem! Não era um negócio não, assim? Mas não, mas tem um diferente que é o Campeonato Brasileiro 1993? 1996? Aí falava que era o narrador fanho, que parecia o Kiko. Mas era assim, mas era melhor que aquelas narrações do Super Nintendo, bicho. E você lembra como era a narração do Super Nintendo? Tipo Street Fighter. Não dá pra entender nada, era tudo... Aliás, por falar nisso, muito obrigado. Donkey Kong e Street Fighter, dois jogos também que marcaram bastante. O Street Fighter 2 e o Donkey Kong Country 1 e 2. O 2, acima de tudo, não é à toa que no meu canal de música tem 300 músicas de Donkey Kong Country 2. Não, Donkey Kong Country 2 é a melhor trilha sonora de todos os tempos, cara. Não tem como. É melhor, não vou, não. É, então, é. Um dia, se a gente falar de trilha sonora, eu volto pra tocar nesse assunto do que seria melhor pra trilha sonora de todos os tempos. É muito fácil. Virou com Mad 4, enfim, continua o jogo. Assim, é isso. Basicamente, esses foram os jogos. Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing pra mim. Mas não marcou, não. Rock'n'Roll Racing marcou pra caralho, mas eu considero ele um jogo de PC, porque eu joguei ele no emulador, então eu nem sei de que ele era, sabe? Olha o Jack Sparrow vindo, mano. Eu joguei uma versão do Rock'n'Roll Racing e tinha uma música extra. Todo mundo conhece que tinha Smoke on the Water. Tinha Paranoid, tinha Bad to the Bone e mais uma outra lá que eu não lembro. Aí, tipo, nesse jogo que eu joguei, tinha uma música chamada Golden Earring, o nome da banda, chamada... Não, detalhe, que do Rock'n'Roll Racing eu não conhecia nada de música, né, de bandas e tal, na época que eu jogava Rock'n'Roll Racing. Quando eu vi as músicas originais pela primeira vez, eu sempre ficava, ó, os caras tocando a música do Super Nintendo lá, mano, que maneiro. Não, e tipo assim, eu ouvi essa música, Radar Love, que eu fui tentar descobrir que música era, porque ela é a música mais foda do jogo pra mim. Ela começava num baixo muito irado. Aí, depois, tipo, eu sempre falava pra galera, pô, a melhor música do Rock'n'Roll Racing é Radar Love. Ninguém conhecia, porque era uma versão diferente que eu achei. A galera que tá ouvindo pode procurar Rock'n'Roll Racing Radar Love, vocês vão achar que tinha a versão dessa música no jogo. Aí, acho que ano passado, saiu um filme que a galera gostou muito, chamado Baby Driver, que eu não vi ainda. Que essa era a música do trailer. Aí a galera conheceu essa música. Mas então, cara, teve um joguinho que me marcou, acho que ainda mais, que foi... Eu não sei nem como é que fala direito, porque eu não sei muito bem inglês, né? Mas é o Goof Troop, que é o jogo do... Ah, o Pateta? Pateta e Max. É. Cara, que jogo fantástico. Assim, apesar de... É igual a gente tava conversando, né? É gráfico ruim e tudo mais e tal. Mas, cara, o que eles fizeram com o jogo, assim, tipo... Eles fizeram uma trilha sonora muito bacana. Eles tinham uma jogabilidade muito interessante. E você tinha que... E cada mapa que você ia para um lado ou ia para o outro, você tinha que solucionar algum tipo de problema, entendeu? Rápido. E, cara, esse jogo era um jogo que eu não conseguia deixar de jogar. Tipo assim, eu encontrava um jogo, eu comprava um joguinho, os meus primos e eu, a gente ia lá na lojinha, igual o Tomás falou, que isso que era legal, você ir lá na loja, ver as coisas e tudo mais, e fazer amizade e tal. Mas a gente ia comprava um jogo novo e acabava se interessando e tal, ficava jogando uma semana, duas semanas direto. Mas sempre no intervalo tinha que jogar o Goof Troop, tá ligado? Também queria falar sobre um outro jogo que pra mim... Andrei? Porra, é. Oi. Caralho, o cara foi bater punheta, levou o microfone pra lavar o banheiro na... Não, cara. É o chuveirinho do banheiro que eu li. Não, foi o chuveiro. Ou se foi limpar sua mão de porra ou fazer a chuca. André, eu vou falar que nem meu chefe, cara. Eu não quero saber por que você fez isso, só quero que não aconteça de novo, ok? Eu não fui eu, cara. Foi meu pai que deu descarga, eu não sabia. Cara, você sofre abuso aí na Austrália, é isso mesmo? Né? É, quem não sofre, né, cara? Abuso em qualquer lugar. É, o João Vitor sofreu com o tio dele. Alex, onde foi? Então, um outro jogo também, assim, que talvez não seja muito conhecido, não, depende do estilo que a galera joga, mas eu não conheci na época, eu não conheci ninguém que jogasse muito. Era o, também, não sei soletrar direito, falar direito como é, mas é Earthworm Jim. Cara, o jogo da cabecinha de minhoca com corpozinho, com um corpinho de robô. Pô, esse jogo, cara, pra mim foi assim uma coisa que eu gostava... Sei lá, bicho, eu passava horas jogando jogo. Sempre jogava na casa da minha avó, né? Que a gente só tinha um Super Nintendo na época, né? A gente deixava na casa da minha avó, que aí os primos todos iam pra lá jogar, né? É, aí, pra quem não conhece a história, né? A história é muito interessante também. É uma minhoca que caiu do céu e a armadura também caiu do céu em cima dele, tá ligado? Aí tem que salvar, princesa, porque ele acha que sendo uma minhoca vai conseguir por que não? Casar com uma princesa, né? Mas tudo bem. Eu vou te falar que essas histórias aí podem parecer superficiais, mas são melhor qualquer filme de herói que tem hoje em dia. Sim. É um ponto forte pra Nintendo, são as histórias, inclusive, dos jogos. São Exatamente. Fica aí a crítica, né? Tá certo, indignação! Aí tinha um jogo que, pô, também fez parte da minha infância, mas eu não cheguei a jogar muito o do Super Nintendo, tá ligado? Que pouca gente conhece, mas o Sin City. Tem ele do Super Nintendo, né? Eu nunca joguei. Tem ele do Super Nintendo. E, tipo, a ideia, pô, era fantástica, cara, também. Se você fosse ver, assim, os jogos de... Porque a galera realmente conhece mais a parte do RPG, né? O Zelda e tal. Uhum. É, conhece até o Donkey Kong também. Mas a questão, assim, da... Não é nem de gráfico e tal. A questão de jogabilidade mesmo. Você ter tido essa oportunidade de jogar um jogo que explodiu as ideias, a criatividade dos produtores dos jogos, né? Eu acho que ele incentiva o raciocínio lógico da Exatamente, pessoa, né? Que cara. Cuidar do dinheiro da cidade, estrutura. E eu vou dizer mais. Eu sempre quebrava a minha cidade. A primeira coisa que eu fazia era pegar empréstimo até o limite e ficar devendo. Eu também. Eu não entendi que era empréstimo. Eu achava que era dinheiro infinito. Ah, beleza, vamos embora. Aí de repente eu era demitido. Exato. Aí eu acho assim que os nossos presidentes jogaram um pouco, né? Tem que administrar bem os recursos, né? Então, aprendendo a jogar. Eu acho que eles jogaram o suficiente pra quebrar o jogo, cara. Rapaz, a gente tá artista mesmo, tá falando mal de político. Tá certo. Agora o TF tá igual o ídolo dele, Dinheiro Preto. Ídolo? Tava ouvindo uma lista, playlist, só Dinheiro Preto. O quê? Você tá falando sério isso? Não. Não, mas eu tava ouvindo mesmo. Tavam tocando no hospital, botaram ali... Pô, é pra morrer mesmo, né? Vai. Pô, tem que torturar os caras antes de morrer aí, deixa os caras morrerem em paz, mano. Não, mas eu não acho ruim não, cara. Tem umas músicas boas, né? O quê? Caralho, na moral. Gosto muito da voz dele. Chef saiu ou ele caiu, mano? Não sei, mano. Sei lá, velho. Foi embora, desistiu, cara. Ficou indignado. Pô, ele tá de pirraça. Aí voltou, ele. Eu queria que o Chef estivesse aqui pra eu poder falar desse jogo, que eu acho ele que ele tá conhece. Ele tá aqui. Então, é o Earthbound. É um jogo de RPG que é do estilo que ele gosta. Eu ia falar desse jogo. Eu ia falar cara, dele. Esse jogo, eu sempre tive curiosidade que ele parece um jogo meio bizarro, né? Eu sempre tive curiosidade que jogo bizarro. Que é. Só que eu conheci o NES no Super Smash Bros., e eu nunca joguei Earthbound, até hoje eu tenho. Acho que vou jogar um jogo assim. Jogaço, jogo. Cara. Se você já ouviu falar de Undertale, já ouviu falar de Undertale? Exatamente baseado. Então, é totalmente baseado nesse jogo, tá ligado? Os dois são jogos fortes pra caralho. O Undertale tem o NES morto, né? Exatamente, isso aí. Tem teoria. Não. O cara do Undertale. O Undertale começou como mod de Earthbound. Isso. O cara fez o mod, que ficou mega famoso, e aí depois ele resolveu lançar um jogo mesmo, aí ele começou a trabalhar no Undertale. Isso, mas tem umas referências de Earthbound dentro do Undertale, tá ligado? Mas obviamente o Undertale é muito mais dark, né? Earthbound é um jogo pra criança, praticamente. Falam que não, né? Eu não sei. As fases do Earthbound no Super Smash Bros. Brawl, pelo menos, eram meio... Não, é só estético. O jogo é bobo. É Super Nintendo. Tem umas teorias bizarras, muitas teorias sobre a relação desses dois jogos aí. Não, então, eu queria falar do Earthbound. Eu achei muito interessante, mas vocês já falaram tudo o que deveria falar com ele. Tem só o último aqui pra finalizar... Que a gente não comentou, cara. Nenhum de nós comentamos. Que foi um Super Bomberman, mano. Super Bomberman. A gente falou, Alex. Falaram? Mas a gente falou. A gente falou de Bomberman, mas eu tenho um probleminha com o Bomberman que o chefe, que a gente vai se resolver depois. Ah, velho, vai tomar. Isso aí é coisa de pirateiro safado. Pirateiro safado. Você cala sua boca, sinta a sua cara. Sinta isso na sua cara. Pirateiro safado. Eu sou mesmo. Você sabe que eu sou. Vai tomar no seu cu. Então não fala que o nome do jogo pirata de home hack que o Bomberman é tá... É Mega Bomberman? E tu procura no Google e fica olhando essa imagem quando eu falar com não você. Não é Mega Bomberman. Não, eu não tô falando que o jogo não era bom, cara. Eu tô falando que você não é bom o suficiente pra conseguir ler o nome do jogo certo. Pelo amor de Deus, Mega Bomberman, cara. Que porra é? O link aqui agora, mano. Tô puto com isso. Alex, você segura aqui que a camarada virou pessoal. Não, moral. Mega Bomberman. Aqui, ó, a imagem aqui dessa porra. Super Bomberman! Caralho, mano, aqui, ó, pesquisa no Google, tem um monte de o coisa. O jogo do Super Bomberman vai até o 5, o Mega Bomberman vai até qual? Vai até o só primeiro, tem porque o primeiro, assim, porque... Porque 5 é mais que 1, eu ganhei 5 vezes, meu irmão! Chupa essa, parceiro! Na moral, que retardado. De cabeça, assim, de primeira, assim, falar Mortal Kombat 3, né, que é o Ultimate Mortal Kombat 3, né, que eu joguei pra caralho. caralho. Uhum. Joguei muito esse jogo durante muito tempo. Mas nessa época eu gostava mais de Street Fighter. Então, eu nunca soube diferenciar qual era qual. Então, eu nunca... É igualzinho. Tem até a diferença. Não, Street Fighter com Mortal Kombat 1, 2 e 3. Eu nunca sabia qual era qual que tava no... Tá. Mas era muito parecido mesmo. Aí não é ironia mais, não. É, tipo, os personagens eram tipo, extremamente parecidos com o que eram desde o primeiro, tá ligado? O que mudava era, tipo, tinha movimentos a mais, porque antes no primeiro era, tipo, soquinho. É, gancho, chutinho pra baixo, tá ligado? Era, tipo, adicionava assim, fases e adicionava personagem, é isso aí. Isso, as imagenzinhas atrás também de fundo ficava mais bonitinha e animada também, mas fora isso não tinha muita diferença, não. É, e tinha uma história progressiva que ninguém ligava, né? Ninguém nunca prestou atenção na porra da história do Mortal Kombat. Não tinha história, a história ficava se você entrasse no menu e pesquisasse sobre o personagem. Tinha o filme, você podia ver o filme complementar a sua experiência. Massa, rapaz, aquele filme era bom, hein? Muito irado. Mas eu gostava mesmo quando era criança. Não sei se você lembra, tinha um desenho do Mortal Kombat também. Tinha, eu só vi o filme quando era criança, do Mortal Kombat e Street Fighter. Gostei dos dois. Cara, eu me amarrava naquele filme. Eu vou pra vocês agora, entra no Google aí. Coloca no Google aí. O filme era bom mesmo. Reptile do filme do Mortal Kombat. Mortal Kombat Movie Reptile. E vê, sim, e vê a tecnologia de ponta que é do CGI dessa merda desse filme, mano. Coloca aí. É ruim lembrar que você viu. Mas aí é injusto, né, André? Se aí você virar, bota aí no Google aí 2001 e vê o CGI de ponta que era do filme lá também. Eu tô ligado. Além de ter um diretor horrível. Bota aí Xena, Princesa Guerreira. Pra você ver como é que era. Ah, não tô criticando que o filme é ruim com a gente, não, porque eu gostava do filme. Você falou que, tipo, o CGI era. É o tipo de filme que você não reassiste. É, faz um favor pra vocês aí, nunca googleia nada com o Andrei falar pra você. Vai por mim. Tinha um joguinho que era meio Copa do MK, também, que esse eu gostava, que era de dinossauro. Ah, Primal ou alguma coisa, alguém lembra? Sim, Primal Beast. Primal Rage. Acho que é, cara. É um jogo de batalha entre dinossauros, era pra computador. Era esse mesmo. E tinha até um gorilão lá. Isso mesmo, deixa eu ver aqui, Primal Rage. É esse mesmo. Cara, esse jogo era fantástico. É, esse jogo, o meu primo jogava. Eu lembro que ele me mostrou um macete de jogar vôlei com os aldeões, tá ligado? Que quando você tá jogando o jogo, tem os aldeões torcendo, né? Uhum. Tipo, torcendo pra você ou pro seu adversário, né? E aí ficam as pessoas lá. Então, você dava alguns golpes, às vezes uma pessoa voava, né? Aí se você pegasse um, ficasse chutando pro outro, e o outro ficava um chutando pro outro, subiu uma rede de vôlei do nada, cara. É sério? Aí ficava batendo com o aldeão, ele voando lá. Caraca, os programadores desses jogos antigos eram muito zoeiro, né, mano? Não, é só falar uma coisa mesmo. Vocês falaram pra mim aí, cara. A gente vai falar de jogo daqueles consoles de arcade também, porque eu lembrei de um muito bom chamado Cadillac Dinossauro. Porra, era Cadillac muito legal. Dinossauro. Pô, aqui em Melbourne tem um monte desses arcades com jogo antigo, Street Fighter, a Betona USA. Tem muito, cara, muito legal. É, mas outros jogos que eu jogava também bastante era o Tartarugas Ninjas, tinha um do Power Rangers também, que era a mesma coisa do Tartarugas Ninjas, só que com o Power Rangers. Sim, esse eu gostava do Power Rangers, era bem legal. E Rampage também, Rampage era irado. Rampage era maneiro. Rampage era maneiro. Eu ia confessar uma coisa horrível sobre o meu passado. É pior que do João Vitor? O Vitor falou pouco, quando ele abre a boca falar, é marcante. Não, não, né, é pior que o João Vitor, mas é horrível, cara, porque hoje em dia, quando eu era criança, eu adorava Bubsy, aquele jogo. Nossa, Bubsy, daquele gato era muito safado. Nossa, era muito ruim. Mas eu gostava, era um jogo 2D. Você tinha que pular. Era do gatinho que andava só de camisa, com a camisa com ponto de exclamação. Exatamente, e eu adorava aquele jogo, porque você... Ele era dinâmico. Eu escrevi Bubsy aqui e apareceu uma modelo japonesa. É esse mesmo, Esse eu gosto hoje em dia, mas... Caralho. Fornir automata eu gosto. É bom. O que fizeram de Bubsy, cara, o jogo 3D Bubsy ficou tipo assim, uma bosta mesmo, sabe? Mas era antes, você sabe que era antes já, né? Não, então, cara, eu vou ter que discordar, cara, porque o jogo era bem ativo, era bem dinâmico, você tinha vários caminhos, entendeu? Ou de Super Nintendo, apesar de só ter praticamente uma música só. Esse que era um explorador de pó? Não. Não. Então tô confundindo, vai, continua falando. Esse era Cool Spot, eu acho, cara. Que era bem legal, eu gostava, mas joguei pouco. Não, mas é isso só, cara. Eu tinha que registrar isso em algum momento na minha vida da internet. Tá registrado, vambora. Tá registrado. Aceita a indignação! Para de falar de choque de cultura, Vitor. Pelo amor de Deus, você não é engraçado que nem os caras, cara. Tá aceita a indignação! A galera aqui fala de muitos jogos que todo mundo conhece, tá ligado? Tipo, Mario, Zelda, essas paradas. Mas como eu joguei muito por causa de emulador no PC, a maior parte deles, tinham alguns jogos aqui que eu vou citar que eu não sei se vocês conheciam, sabe? Que não era necessariamente Nintendo. Então, tipo, por exemplo, Comic Zone. Alguém jogou Comic Zone aqui? Não. Que você era um cara, fica dentro da revistinha em quadrinho, aí você tinha que cair na porrada com os personagens lá, você podia arrancar a página da revistinha e jogar nos outros. Não. Pô, jogo irado. É legal. O jogo do Aladdin. Jogaram o jogo do Aladdin? Aladdin, sim. Pô, primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Jogou, com certeza. Eu vou o primeiro Prince of Persia, né? Inclusive o primeiro Prince of Persia também era um jogo irado pra cacete. Golden Axe era um jogo muito foda. Galera, jogou Golden Axe? Golden Axe, aham. Sim. Achava chato. Ah, eu gostava. Pô, maneiro, mano. Tá, eu sei, mas todos os RPGs eu achava chato. Era beat'em up, né? Não era bem RPG. É, era beat'em up, exatamente. Ah, então eu tô confundindo. Deve estar confundindo com Golden Sun. É isso, Golden Sun, exatamente. Vocês jogaram um jogo de helicóptero que era muito foda. Eu até, fazendo a pauta hoje, eu peguei pra jogar esse jogo no emulador aqui na internet, que esse jogo era muito massa, que chamava-se Jungle Strike. Aí tinha a versão depois dele que era Urban Strike, e a terceira versão dele era Desert Strike. Ah, o mais engraçado é que o Jungle Strike se passava na cidade e o Urban Strike se passava na floresta. É, por que não? Ah, mas eu lembro desse jogo. Eu não sei se é o mesmo. É aquele que era parecido com Ace Combat? Eu não sei qual que é Ace Combat. Esse jogo é isométrico e você tem que... Ace Combat é irado, cara. Você tem que andar pela cidade lutando contra os terroristas que estão, tipo, em caminhão de míssil, tá ligado? Aí você deve arrepender a combustível, senão o helicóptero cai. É porque, cara, o Super Nintendo... Era tipo um RPGzinho de helicóptero. É, o Super Nintendo, ele é foda de falar, porque eu não sei vocês, mas, tipo assim, eu não tinha dinheiro pra comprar fita, então todas as minhas fitas, ou elas eram, tipo, eu tinha duas fitas e todas elas, eu era trocada com os amiguinhos do condomínio, ou era alugada de locadora. E fita de locadora, velho, muitas vezes vinha, tipo assim, a fita do Super Nintendo e a parte onde tinha um desenho ali, a etiqueta era rasgada, tá ligado? Aí você nem sabia qual era o jogo, você só botava lá só que ia, por exemplo. Então, e pra finalizar, eu ia falar que eu joguei muito Sonic, eu amava o Sonic 3. Super Nintendo, muito bom o Sonic no Super Nintendo. Não, mas eu joguei no emulador de Super Nintendo, então pra mim ele era no Super Nintendo. Não, cara, não. Não, véi, não. É, esse é o cara que fala do Mega Bomberman, tá ligado? É, o Sonic no Super Nintendo era sensacional. Mas o Mega Bomberman existe. O primeiro jogo que eu virei, Estraga isso não. Inclusive, vocês já jogaram Zelda, o Ocarina of Time de PlayStation? Porra, muito bom, é. O Link e o Cloud junto, é foda. Lançou semana passada, inclusive, né? Inclusive, Cloud naquele cara do Pokémon. Exato. Pokémon, que é um clássico do PSP. Sonic, pra mim, é o jogo da época do Super Nintendo, é o jogo do Super Nintendo. Tá, então falar também de Acrobat, que era um jogo maneiro, que você era um morceguinho que tava no circo. Ace the Acrobat, esse mesmo. É, irado. Não é isso, não, acho que é isso, é. E tinha um jogo que você era um super-herói que peidava nos outros, tacava meleca nos outros e arrotava nos outros. Esses eram seus poderes, você entrava na privada. É você, esse na verdade. Esse era... Não, cara, é Aero the Acrobat. Tá parecendo o jogo Aero do... Aero the Acrobat, esse mesmo, do morcego. Eu joguei bastante esse também. Agora, esse jogo do cara nojento, achei Goober o nome. Era muito engraçado. Os monstros eram tipo um papel higiênico Frankenstein, tá ligado? A floresta... Caralho, bicho, que tipo de infância você teve, velho? A mãe dele batia nele com o chuveirinho do banheiro, cara. Ele me falou, velho. Não, e com papel higiênico, pelo visto, né? Não, era no videogame. Fazia um porrolho, tá, cara. E com chave fenda, e com tamanco, com salto de vidro. Tinha um jogo de corrida que eu amava também, que era Micro Machines. Que você era... Ah, fantástico. Só de fantástico. Carrinho de brinquedo, tá ligado? Você era só de carrinho pequenininho, velho. Exato, um barco na banheira. Ou então você era um carro rápido na mesa de ferramenta, tá ligado? Mesa de projeto. Não era rápido, não. Era o carro rápido, ele era na mesa de sinuca. Tinha na mesa de ferramenta também. Na mesa de ferramenta também. Tinha, mas não era tão rápido, não. Era um carro que tinha uns espinhos na ponta. Eu acho tinha que tanque, isso. Tinha helicóptero no jardim. Tinha helicóptero no jardim, tinha carro. Carro de off-road na praia. No meio de brinquedinho. Sim. De criança na praia. Tinha e tipo, era. Era na mesa de café da manhã. E era um dos poucos jogos de Super Nintendo que dava pra jogar com 4 jogadores. Sim, era verdade. Dava pra jogar de muita gente. Esse jogo era muito divertido. E tinha... Era muito divertido. A galera tá falando de Mega Man X, é o que eu tô falando. Eu não cheguei a jogar Mega Man X. Eu joguei o Mega Man 1, 2 e 3, principalmente o 3, bastante, por causa de uma versão remasterizada que chamava Mega Man Willy Wars, que é o Mega Man 1, 2 e 3, só que com gráfico melhor. Acho que até a trilha sonora é diferente. E eu joguei muito Mega Man 3 nesse Willy Wars. Eu não sei se o Mega Man 3 original é assim. Quando você terminava de matar todos os chefes, você tinha uma ordem pra matar, porque um poder vencia o outro. Eu acho que Mega Man é assim até hoje, né? Mas não tem ordem. Você pode fazer o jeito que você quiser. Só que... Não, mas assim, era sugerido que você matasse numa ordem que eu ia descobrindo na época, porque eu não tinha revista, não tinha. Sim. Aí, tipo, no Mega Man 3, quando termina de matar todos os chefes, você começa a lutar contra os chefes do Mega Man 2, saca? Pra no final enfrentar o Dr. Willy. Aí eu fiquei, puta, eu nunca zerei esse jogo quando criança. Quando eu fiz 18 anos, eu baixei ele aqui no emulador, mas no emulador que salvava, não, que eu tinha. Aí eu fiquei salvando e dando load toda vez que eu morria. Eu nossa, só cara, na, minha galeria, quem eu salvava naquele save input do emulador era tipo loser, tá ligado? É o save state. É, né? O save state. Se você usava aquilo, você era tipo mega excluído da galera. Eu tinha 18 anos, eu só queria ter zerado isso tipo quando criança, não zerei. Eu zerei depois de mais velho. Eu achava... Ah, não, é. Se você tinha 18 anos e a sua galera fizesse isso, realmente ia ser esquisito. E a trilha sonora do Mega Man 3 só tem foda, cara. A do Top Man é um heavy metalzão irado. Top Man? Tem o Top Man? Ele é um peão. É o Top Man, que era o... É o cara com o Playboy na balada. É, eu imaginei isso, tá ligado? O robô com a camisa do cavalinho, sacou? É que nem o Robotop, né? Robotop. O Skull Beats, agora ele é metade top, metade robô. É, Skull Beats. Enfim, esses são os jogos que eu tinha pra falar de Super Nintendo, que eu joguei bastante, que foi no PC, não foi no Super Nintendo. Oh, Nintendo. Inclusive o Sonic. É, o Sonic, o Super Nintendo realmente é muito bom, melhor Sonic. Fala aí, Yuri, jogos que você queria do Super Nintendo. Então, eu nunca joguei Super Nintendo, cara. É isso, passa o próximo, vamos lá. Próximo, meu Jesus é mais. Não tem nada pra dizer mesmo? Não. Isso aqui é o... Ele só, cara, ele João só Vitor, confirmou. Você vai ser o cara mais amado. João Vitor é o nosso Marco Gomes. Eu ia falar isso agora, moleque. Meu Deus. É que o Super Nintendo era filosófico, cultural, psique, bio, né, cara? É, exatamente. Olá, galera. Os jogos de Nintendo 64 que mais marcaram vocês, acho que... Super Smash Bros. Então vamos lá, jogos de Nintendo 64 que mais marcaram você, TF. Super Smash Bros, cara. Eu tive um 64 durante um breve período da minha vida e o único jogo que eu tinha era Super Smash Bros. Porra, era muito bom o Super Smash Bros, aí tá doido. E aí é óbvio, tem o Zelda Ocarina of Time que eu... que tem a tatuagem de Zelda no meu braço, quando cometo uma heresia, na maioria das vezes, falando que eu não gosto tanto do Ocarina of Time, cara. É porque o jogo não é bom. Deixa eu reformular. É porque, pro padrão Zelda, que é acima de qualquer outro padrão, ele não é tão bom, entendeu? Mas padrão de jogos normais, mundanos, plebeus, como esses que os senhores citam, ele é excelente. Necessidade de chupar rola de Zelda. Só porque todo mundo gosta, tem que dizer que gosta de Zelda. Ah, mas eu prefiro muito mais Majora's Mask, cara. Majora's Mask, pra mim, dá de 10 a 0 como jogo, assim. Porra, ele é muito mais sombrio, ele é esquisito, ele é bizarro. As quests são muito mais exatamente legais. Exatamente essa questão. Ele é macabro, cara. Tipo assim, mas agora, o que que eu penso sobre Majora's Mask e a comparação com o Ocarina of Time? Os castelos, os templos de Majora's Mask são um porre. São O último pra mim, aquele Stone Temple, é a melhor dungeon de Zelda já feita, cara. Tudo bem, agora, dos templos de água, que é coisas, fases de água tendem a ser chatas. Ah, qualquer agora, jogo, qualquer eu Zelda, prefiro o né? Water Temple do Ocarina of Time do que o da água, aquele Zoro lá, cara, o tempo todo você abre um canto. Aí você tá falando, eu prefiro tomar na bunda do que chupar um pau, cara, porque os dois são uma merda, tá ligado? Puta merda. Não, pois é, só que tipo assim, o que eu tô querendo dizer, os dois jogos são bons, é isso que eu tô querendo dizer. Só que, por que eu prefiro? O que eu mais gosto em Majora's Mask são as side quests, o que eu mais gosto. Achar todas as máscaras, ajudar todos os habitantes, deixar todo mundo feliz. Sim, porque, tipo assim, deixa eu falar um pouco sobre o jogo. Tipo, é que o jogo, ele se passa... Jogo tenebroso pra mim é você ver os velhos jogando dominó no bar aqui do lado e achar que você vai ficar assim quando você crescer. Isso é mais tenebroso que Zelda, vai tomar no cu, velho, vai, continua falando. Tá bom. O Majora's Mask, ele é o seguinte, cara. Ele se passa num período de 3 dias sempre. E você fica voltando no tempo no final do terceiro dia, porque senão a lua cai na Terra. As side quests dele acabam sendo muito interessantes, porque todos os personagens fazem exatamente a mesma coisa, porque são os mesmos 3 dias. E aí você tem que, tipo, ir descobrindo os hábitos do personagem, ver o que eles vão fazer e, sabe? Tudo bem. Sim, só que é um padrão diferente, aí que tá. Não, é, se você alterar, se você interagir com eles vão fazer coisas diferentes. Mas caso... se você não interage, não mude a timeline, eles vão sempre fazer a mesma coisa. Então, às vezes, uma quest de um personagem entrelaça na do outro, que se você só sabe como resolver o problema de um, porque você sabe o que o outro vai estar fazendo naquele exato momento, você sabe como, sabe? Tipo, é muito interessante isso, cara. E tem muita sidequest. O Ocarina of Time, as sidequests são muito enjoadas, velho. Eu não sabia nem que tinha sidequest quando eu joguei. Tem sim, cara. A única coisa legal, uma coisa que eu gostei na época que eu joguei Ocarina of Time, que eu joguei depois de velho, né? Que eu joguei de emulador, porque eu nunca tive Nintendo 64. Eu gostei muito de jogar e ficar imergido num mundo aberto que representou... Imerso. Isso, imerso. Obrigado, no mundo aberto. Obrigado, Valeu. Valeu, João Vitor. Isso aí. Vamos lá, galera. Agradeço todo mundo aí, João Vitor, porque foi super importante isso aqui. Valeu. Falou. Obrigado, João Vitor. No mundo aberto que representava bem um feudo. É, tipo assim, foi um dos primeiros jogos antigos assim, que eu vi representar bem um ambiente medieval, sabe? Tipo, tinha o castelo lá no meio, do lado de fora ficavam os plebeus, tá ligado? As casinhas. Sim, exato. Inclusive aquele montanha lá na Europa que tinha os Gorons e tal. É bem realista essa parte. É, Jeff, o problema é que você tem uma mania de levar as coisas pela letra, você é burro, tá ligado? Eu tô falando que a estrutura da cidade, ela era bem parecida com a estrutura feudal, mas com pitadas de fantasia. Não, meu cara, amigo imbecil. Não, meu cara, meu amigo imbecil. Não tinha nada disso. O mundo era fechado daquele jeito por causa da limitação do console. Tanto que aquilo não era pra ser um feudo, era pra ser um mundo inteiro. Só que o console era limitado, então o mundo era pequeno e parece um feudo. É só isso, cara. Você só tá falando que parece um feudo porque tem um castelo. É isso. Você que é burro. Porque tem um castelo e um pasto, cara. Você que não consegue... Caralho, isso é um feudo agora. O castelo e um pasto. Porra, velho. É isso que é um feudo mesmo. Lá na Barra, então, tem um feudo. Mas é, lá na Barra tem um feudo, se para pensar. Tem um castelo lá, ué. Tem um pasto pra caralho também, pra tudo que é lado. É, mas Vila Velha é feudal. Desculpa, Tia, o feudo é um castelo, um pasto e uma igreja. Tá melhor agora. Não, a igreja aí já mescla, né? Feudo com cidade interior. É um crossover. Cara, você é burro mesmo. Quero saber do conteúdo Friendly Friend. Que? Friendly Friend. Amigo, amigável. Family Friend, porra. Family Friend. Mas tem que zoar, porra. Parada. Ah, Family Friend é o caralho, Alex. Enfia o Family Friend no cu, seu viado de merda. Porra, vai se fuder, cara. Mano. Não, eu tava falando do Zelda Majora's Mask, mas eu acho que é por aí mesmo. Pra mim é o meu favorito, porque a estrutura dele como um jogo, assim, eu entendo por que o Ocarina of Time é tão ovacionado pela galera, porque foi o primeiro que saiu naquele estilo e tal. E o Majora's Mask é meio que um rip-off de todos os assets, né, cara? Os personagens são os mesmos, é tudo o mesmo. O que gerou... Porque, tipo, a história do Majora's Mask, que, tipo, o Eiji Onomura, que é o produtor de Zelda até hoje, que o primeiro jogo que ele realmente produziu foi esse aí, que os caras viraram... Ele virou e falou, ah, quero fazer um jogo de Zelda, e os caras viraram, beleza, mano, faz um em um ano que você pode lançar. Aí ele, beleza, ele fez o jogo em um ano, então, tipo, tudo é muito parecido, sabe? Os personagens, os locais, tipo, é tudo... Eles usam recursos do Ocarina of Time. Então, tipo, eu entendo porque a galera prefere Ocarina of Time, porque ela olha meio de lado pro Majora's Mask, mas, cara, eu, como não tinha 64 quando eu era criança, eu joguei os dois numa coletânea que eu tive de GameCube, que vinha os dois, eu joguei os dois um depois do outro, e, cara, eu preferi muito mais o Majora's Mask, e é isso aí, velho, de 64. Agora, outros jogos de 64 são os clássicos, né, cara? Tipo, o Mario Kart de 64, todo mundo odeia, que eu acho maravilhoso. Tô tentando lembrar de jogos de 64, mas acho que eu não tive muito contato. O jogo que eu mais joguei mesmo no 64, que nem maluco, foi o Super Smash Bros, cara. Ah, sei lá, todo cara. O 64 era foda, porque o 64 saiu na época do PS1. E vamos ser honestos, no Brasil, o jogo de PS1 era 10 reais na pirataria. E o 64 tinha um cartuchinho que custava mais 50, na época 50 reais era alguma coisa. Então, tipo, o que você ia comprar, cara, sabe? É, eu joguei Nintendo 64 no PC. Emulador na casa de Cadu. Alex falou comigo muito desse Super Smash Bros. Sim. Alex falou muito que era um jogo de luta que você não tinha que tirar a life do cara, você tinha que empurrar o cara pra fora da plataforma. Então, eu era tão imbecil quando eu era criança que eu demorei, tipo, anos pra entender isso. Eu só jogava, tá ligado? Do nada, pra mim, do nada eu ganhava. Isso é meio porque Alex me chamou pra jogar falando que o jogo era assim. Ah. Aí, tipo, eu vi os personagens que eu conhecia. Tinha o Link, né? O Zeldinha, famoso Zeldinha. O Zeldinha. Tinha o Kirby. O Pikachu. E o Kirby eu conhecia por causa do desenho, porque eu nunca joguei Kirby. Tinha o Mario, tinha o Yoshi, tinha o Luigi. Aí, tipo assim, veio a Samus e o NES, né? Que eu não sabia quem eles eram. Aí eu comecei a pesquisar os jogos por conta do Smash Bros. O Fox também. Eu comecei a saber quem eram esses personagens, esses jogos, por conta do Super Smash Bros. Que era um jogo muito foda mesmo. Isso aconteceu comigo com o Capitão Falco. Eu não sabia quem era o Capitão Falco. Mas um jogo que, assim, eu acho que é um jogo muito mais odiado do que amado, mas que eu gosto muito até hoje, que é o Castlevania 64. Ah, não, eu não gosto não, velho. Eu gosto do antigo do Super Nintendo, mas... Não, o antigo Super Nintendo também, inclusive, esqueci de mencionar, o Super Castlevania 4, pra mim é o melhor Castlevania que tem. 3 Só que o Castlevania 64, eu me diverti muito com ele. Mas muito mesmo. Tanto depois, um tempo depois, eles lançaram Legacy of Darkness, que é não é bem a continuação, é um spin-off, é um extra, né? É o jogo mais completo, com algumas fases alteradas, como se fosse uma hack mesmo. do mesmo jogo. E, cara, eu joguei bastante, eu gostei bastante. Rapaz, o melhor, na minha opinião, do Star Fox 64, que o Checker falou, e eu já falei também antes, mas vou falar de novo, que merece uma menção de 4, 5 vezes esse jogo aqui. Que eu joguei tantas... Mil vezes. Citar mil vezes esse jogo aqui. Se você não jogou, se você tiver um emulador de Nintendo 64, não jogue no computador, que é uma bosta. Tem que ser com controle. Eu posso pegar um controle e colocar no PC, porra. Ah, porque o controle do 64 é maravilhoso, realmente. Eu tentei, não, mas funciona, cara. Funciona, não sei como. O jogo foi feito por esse controle. Até a nave parece com a porra do controle. Não, parece não, mas... Ah, o controle parece um X-Wing, cara. Ele parece um brinquedo sexual que deu errado. Depende pra quem, né, amigo? Depende de quem. Pode ter alguém muito feliz com isso aí. Ainda mais que coleção assim na parede, um monte de controle do 64, tem um transparente. Rapaz, isso me lembra, Jeff... Controles de videogame e brinquedo sexual, te lembra uma história? Nossa, mano. Você quer contar isso aqui, cara? Cara, posso contar, vocês que sabem. Esse controle de videogame seria um emote? Exatamente. Véio, é bem rápido, é bem curto. Estávamos nós lá na casa de um amigo meu, que era perto da minha casa, e tinha uma garota amiga minha, a gente tava tomando cerveja, situação normal de Vila Velha de madrugada, tomando cerveja pra todo mundo na praia, ficar bêbado na praia, comer areia e se afogar, e aí beleza, aí voltando pra casa desse areia, moleque... Comer areia, programa padrão de Vila Velha. Ah, Vila Velha é isso aí, a gente voltando pra casa, a menina falou, porra, tô toda cagada, eu falei, porra, todos estamos. Ela, mas eu moro lá na puta que me pariu, eu vou ficar com essa roupa até amanhã. Eu falei, ah, vão lá em casa, você tira isso aí, passa água e eu te presto qualquer porra lá, cueca, um short de dormir, alguma coisa, ah, beleza. Aí beleza, fomos lá, só que aí tinha um outro amigo dela, tava na mesma situação. Aí beleza, foi os dois lá pra casa, ela tomou lá o banho dela, eu fiquei esperando, eu e o moleque conversando na sala, e ela saiu, foi lá pro meu quarto. Aí eu falei, ah, ela saiu, vai lá você agora. Aí o cara foi. Aí nisso que o cara... Aí o cara foi, beleza, e tomaram o banho, emprestaram as roupas lá pra eles, fomos pra casa do moleque, continuamos bebendo e tornando, comendo mais areia, etc. Eles foram embora, beleza. No dia seguinte, quando... E ela ficou no meu quarto muito tempo, com a porta fechada. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei no meu quarto, tava o meu controle de Wii no chão, com a camisinha enfiada nele, cara. Agora se foi a menino ou o cara, sei lá, mano. Eu acho que é bom você não saber, cara. Só não, joguei fora, mano. Você poderia descobrir, né? Você só dá uma cheirada no... Ah, ia sim, João Vitor. Tá muito preocupado. Vou dar uma cheirada. Você tá doido, mano. Você tá doido. Não. Você dá uma cheirada pra descobrir, velho. É sério isso. Tipo, se os dois enfiaram no cu, cara, não é porque é menino que vai sair cheio de perfume, não, não, cara. Exatamente. Mostra do mesmo jeito. Exatamente. Ok. Não, mas agora tá tudo certo, ela mora lá em Santa Catarina e por algum motivo na tá minha cabeça apareceu uma desculpa pra tudo ficar bem. Agora vai ter alguém em Santa Catarina reclamando que o cheiro do controle do videogame dele tá muito estranho. Mande e-mail se você já enfiou o controle de Angu no cu. Tem o Conker's Bad Fur Day também, que eu não sei se vocês conhecem esse jogo, que é tipo, era um... Jogo proibido para menores, deveria ser, mas é muito... Exatamente, legal. Mas ele meio que é, né? Eu acho que ele foi proibido em alguns lugares aí, né? Foi. Só que, era um jogo de... Na casa da minha mãe, com certeza. Com certeza. Na igreja também. Esse jogo, você começa o jogo, tipo, você tá bêbado, você é tipo um esquilo... meio laranja, que você tá bêbado e você perde as suas coisas. Tipo, é um show de horrores pra criançada não poder jogar, tá ligado? Esse é aquele que você luta com cocô? É esse mesmo, aquele tipo de jogo que sua mãe entrar assim... Envolve sexo também, tem muita piada de conotação sexual também. Exatamente, você não pode, tipo, jogar isso na sala, por exemplo. Um assunto bem pesado, assim. O engraçado é que isso passou pela Nintendo da América, né? Porque normalmente a Nintendo do Japão, eles liberam, fazem um monte de coisa. Nos Estados Unidos, eles filtram, né? Eles censuram a parada, né? Achei engraçado como o Conker's Bad Fur Day passou, ainda assim. Né? Exatamente, passou, não sei como, nunca entendi como fizeram a Nintendo fazer um jogo desse, tá ligado? É muito fora de personagem da Nintendo. Esse jogo era da Rare, né? É, acho que é. Era da Rare. É só pra encerrar mais um joguinho aqui, que é o Star Wars Shadow of the Empire. Não sei se vocês jogaram esse jogo. Ah, é um dos melhores jogos de Star Wars. Shadows of the Empire. Eu joguei isso no PC, só demonstração. E eu achava o jogo muito difícil. Aí eu, ao invés de tentar dar tiro nos bichos pra destruir eles, eu me jogava neles. Porque tinha 3 life, eu conseguia me jogar. ele foi lançado pro computador, acho que um ano depois, né, do Nintendo 64. É, eu gostava pra caramba do 007 contra GoldenEye. É, esse obviamente, todo mundo acha. Vendo ele agora, ele era bem merda, né, cara? É muito ruim, não jogue, não jogue. É a merda, mas a nostalgia falar mais alto. É porque você não jogou, joga pra você ver. É, não, mas não recomendo, não. Cara, mas assim, o gráfico era bem fodido. Agora eu lembro da jogabilidade. A jogabilidade era horrível, cara. Era muito ruim. Ah, era na época ruim. Era o que tinha, né, brother? Não, era o que tinha, eu me divertia pra caramba com isso aí, mas era ruim. Eu sei de um joguinho que o João Vitor jogava muito, depois eu vou comentar sobre ele. Comenta agora, Alex. Pode comentar. Se você interrompeu pra falar que você vai comentar, comenta, Alex. Comenta. É... um jogo que o João Vitor gostava muito, mas ele jogava no PC, que era do Nintendo 64, que eu jogava de vez em quando na casa dos meus primos. Era o Harvest Moon, mano. Harvest Moon de Nintendo 64? Eu jogava no PS4. Eu jogava de PlayStation. Não, tem pra tudo. Foi até pra micro-ondas, cara. Até pra micro-ondas. Mas todo mundo jogava ele no PC. Mas na realidade ele realmente é do 64, né, velho? Eu não jogava no PC, não. Eu jogava no PlayStation 1. Mas realmente, esse jogo eu gostava, cara. Me amarrava nele. Nossa, eu sou fanático. Queria encontrar ele agora pra jogar. Sim, mano. Esse é um jogo que dá vontade de jogar ele pro celular, assim, deveria ser divertido. Com certeza, mas pode dar continuidade aí no seu podcast. Ah, obrigado. Não, então, eu não conheço mais jogos de 64, que eu me lembre bem, assim. Tinha um de luta, só que ninguém... Super Smash Bros. Não, eu nunca gostei de nada relacionado ao Mario, cara. Mas tinha um jogo de luta que era... É coisa de hater, você sabe, né? Não, mas eu não gostava, cara. Eu tô falando que é horrível, eu não gostava, não era meu perfil de jogo. Trabalho de jogar um jogo que tem nada a ver com o Mario, só tem o Mario lá. Não, eu joguei uma vez na casa do Cadu esse jogo, achei uma merda. Mas é porque eu era ruim e todo mundo era bom. Tipo, então... eu odeio o jogo que eu sou ruim e todo mundo é bom. Ah, véio. Então você não é um hater, você é um mau perdedor, dono da bola. Não foi divertido jogar o jogo. Fora que era o Mario, cara, eu não tenho empatia nenhuma com o Mario. Então era o Mario, era aquela raposinha. Caralho, o Mario é o personagem mais carismático, você não tem empatia com ele, você não tem empatia com ninguém, cara. Você tem empatia com quem? Com o Duke Nukem? Aí você é psicopata, cara. Ah, eu tenho. Na verdade, o Mario é sociopata, mas tipo assim, você passa a ter muita simpatia quando você conhece o dublador do Mario. Se você for ver a simpatia, é um vovozinho. É um tiozinho muito, muito legal, mano. Não, ele é um... Ele deve ter uns 60 anos, sei lá, cara. E o cara é todo simpático. Ele foi lá pra tentar ganhar uma grana, que ele tava desempregado, fez uma voz engraçada. Isso aí, falaram, pô, cara, faz a voz de um encanador italiano. Ele fez, velho. A primeira voz que veio na cabeça foi a voz fina do Mario. Mas tá aí um trabalho fácil. Fácil também, né? Dublador do Mario. Trabalho fácil, cara, pode ser. Só que pra ele ser selecionado, cara, foi uma galera que ele eliminou aí. Cara, imagina o processo de seleção. Não, eu acho que o seu... Não está... Ô, mas peraí, parando de falar de Mario, que Mario, chato pra caralho. Que Mario? Alguém... Você quer saber que Mario? Vê se alguém que se amarra em Nintendo e sabe dizer que jogo é esse. Era um jogo de luta, que era mais ou menos um ringue o cenário, e todos os personagens, eles eram humanoides, só que eles não eram humanos. Eles eram humanoides, mas não eram humanos. Exatamente, humanoide significa que humanoide é a forma que lembra o humano. É, Alex, humanoide não é humano não, cara. Ah, tá. Eu achei que fosse. Obrigado por contribuir com sua inteligência aqui, Alex. Fantástico. Pô, mas você descreveu 90% dos jogos de luta. Não, calma. Eles lutavam assim, à medida que você ia dando porrada nos caras, dando os combos, eles iam mudando de cor e ficavam meio brilhantes, tipo uma figurinha brilhante de carta de Pokémon. Nossa, eu sei qual jogo você tá falando, caralho, eu não lembro o jogo. Você sabe o jogo que eu tô falando? Caralho, eu sei, velho, nossa, eu lembro, era não, muito legal. Então, eu jogava muito essa porra, mas eu não era faço ideia. Era um dos jogos mais feios que eu já vi na minha vida, cara. Eu me amarrava nele, mas eu não faço ideia do nome. Eu também não sei. Tá. Aqui, uma pequena observação, deixa eu acrescentar um jogo lá atrás, que é Pokémon Stadium também, Nintendo 64. Ah, Pokémon Stadium. Bom, eu gostava muito de Pokémon. Eu não tive Nintendo 64, eu só joguei no meu no emulador aqui em casa, que eu até abri a pasta do emulador pra falar os jogos que eu gosto, mas eu joguei um pouco na casa do meu primo. Eu lembro de ter jogado dois jogos na casa do meu primo que marcaram pra caralho que esse foi irado. Mas joguei pouquinho, né? Porque só jogava quando eu ia lá. Que era o Pokémon Stadium, que era muito foda, muito maneiro mesmo. Pokémon Stadium foda. Rapaz, cara, tá um nome esquisito aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo. Space Station Silicon Valley. Que? Nunca ouvi falar. Vocês sabem o que eu ganhei? Space Station Silicon Valley. Ainda bem que eu não sei que jogo é esse. Cara, esse jogo era muito irado. Por algum motivo, ele tá como primeiro indicado aqui, então ele é bem conhecido, aparentemente. Cara, esse jogo, eu vou te explicar. Talvez vocês não saibam que jogo pelo nome, mas talvez se eu falar, alguém deve ter jogado. Você é um chip alienígena que cai numa fazenda. Um chip? Você tá falando ovelha? Ah, seu viado. Não, descobri o nome do jogo. Um chipzinho, tá ligado? E quando você chega na fazenda, tem... Oi, tô voltando a minha vez aqui. Caramba. É Dual Heroes o nome desse jogo de luta. Dual Heroes? É, procura aí depois. Realmente, ele é muito feio, mas eu me amarrava nele. Beleza. Mas falando do Space Station, você era um chip de computador alienígena e caía numa fazenda. E nessa fazenda, tinha uns animais que eles... Tinha um cachorro que tinha roda e lançava foguete, tá ligado? Tinha um rato de roda que era muito rápido. Tinha um carneiro que tinha uma mola que pulava. E você ia, tipo, andando... Era open world, você saía de um bichinho e entrava pro outro. E aí você entrava nas quests e fazia missão, tipo, corrida, luta, tá ligado? As paradas que era muito massa. Você não podia, por exemplo, entrar no rato e cair na água, porque o rato era muito pequeno, então você começava a ficar molhado. Era... Caraca, lembrei desse jogo, mano. Puta, você sabe que jogo é esse? Não lembro o nome agora também, mas eu cheguei a jogar essa porra no computador, velho. Ah, é, isso, esse mesmo. Porra, muito bom esse jogo. Esse jogo é irado, pra caralho. É, isso aí é nostalgia, velho. Vamos lá, e além desses jogos que eu citei, né, eu joguei um pouco do Ocarina of Time, amo, né? Nossa, a gente chamou um cara que faz vídeos no YouTube relacionados a Nintendo, de gameplay, pra trazer público pra cá. E o João Vitor tá quebrando o pau no Mario e eu do Zelda. Ah, não, pau no cu da Nintendo, pau no cu da Nintendo. O nome disso é integridade, cara. Tá bom, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Mas fanático, eu falo bem no Mario aqui. Funcionou muito bem sua vida inteira isso pra você, né, velho? Eu fiquei muito surpreso que nenhum de vocês aqui citou Paper Mario. Paper Mario, porque eu era burro demais pra jogar esse tipo de jogo quando eu tinha. Eu fiquei muito surpreso que não citaram esse jogo, porque eu joguei só de emulador, ele era muito legal. Eu nunca citei porque eu nunca joguei. Não, ele era bom, tipo um RPGzinho. Ah, quando o Paper Mario era bom ainda. Eu nunca joguei, eu joguei o Super Mario RPG, mas aí foi. Também foi um jogo irado, mas que eu só vi jogarem. Eu nunca joguei. Não, Paper Mario é outro jogo dessa época dos 32-bit que tá bonito até hoje, cara. É, porque ele tinha um visual diferente. Exato. Né? Não, o visual cartunesco. É, isso não envelhece, né? Visual atemporal, sacou? Exato. Como vai ser o Breath of the Wild daqui a alguns anos, galera? Eu gosto do Breath of the Wild, não odeio todos os Zeldas. Eu gosto dele do Link to the Past. Zelda, por exemplo, 64, o escudo do Link é de papel. Sacou? Não, não tem como. É papelão feião mesmo. É. Tomás, me fala os seus jogos favoritos, ou pelo menos que você lembra que mais te marcaram, de PlayStation 1. Cara... Pra terminar todas as gerações de jogos antigos, que eu acho que a gente pode considerar de antigo, vintage, que a gente tá falando, imortal. Até o Play 1. Até Play 1, acho que fica bacana. Depois a gente nos jogos médios, aí depois jogos modernos. Jogos Antes de toda a gente sair dos consoles de vez, eu só queria dar um pequeno salve para um console que eu joguei muito pouco, mas que era depois do Play 1, só que antes do Play 2... Que é um console de entre gerações, que eu joguei, na verdade, só dois jogos que eu gostei muito, muito deles, que é o Dreamcast. Eu gostava muito do Power Stone e do Taxi Driver. E é só isso que eu queria falar. Cara, primeira coisa, eu tava falando de jogos Super Nintendo. Todos os jogos que eu mais gosto de Super Nintendo eu não joguei na época, porque eu não gostava de RPG, principalmente eu achava muito chato. Porque no Play 1 foi quando eu comecei a ter o mínimo de entendimento do universo pra poder jogar um jogo de RPG, entendeu? Eu ainda não entendi inglês. Mas eu imaginava na minha cabeça as histórias, porque foda-se. Então eu vou começar falando do meu RPG favorito de todos os tempos, que foi o primeiro RPG de verdade que eu joguei, que foi o Chrono Cross. Que é a sequência do Chrono Trigger. E aí eu vou citar rapidamente todos os jogos da Square, quase todos. Tipo, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 eu não gosto. Tem aqueles Parasite Eve, vocês jogaram? Gostava, Parasite Evil. Era Parasite fantástico. Evil. Eve. Dino Crisis também era muito bom. Dino Crisis eu joguei naquelas locadoras que você podia pagar pra jogar. Sabe qual é que é? Eu joguei lá, é irado, eu gostava de Dino Crisis. Não, e outro jogo que eu gostava muito de PS1 também, que é do Mega Man, que é um jogo chamado Mega Man Legends, que é Mega Man Legends, né? Vocês já ouviram falar? É o jeito que eu falava na legendado, época. Primeiro legendado. É porque eu falo esses jogos do jeito que eu falava na época, né, cara? Então, tipo. Eu tô ligado, é justo. Mega Man Legends 1 e 2, que são sensacionais, é o Mega Man mais tipo action RPG, tá ligado? PS1, que mais nós temos? Você fala assim na Austrália, cara? Os outros? Como assim? Falo, pior que eu falo, mano. Fala Legends, action. Final Fantasy. Nick de Maré. Nick de Maré. Aí, tipo, deixa eu ver, mais o quê? Intimar, né? Agora. Cara, eu lembro uma vez o João Vitor em casa, que ele virou cristão uma época, e ele falou que não ouvia mais Iron Maiden, porque as músicas eram do capeta, tá ligado? Aí eu falei com ele que não. É verdade, eu em um momento eu falei isso. Aí eu peguei o CD do Peace of Mind, e falei pra ele, tá vendo? Aqui, ó, paz no Mediterrâneo. Aquela região tem muita guerra, né? Tem muita guerra lá no Mediterrâneo. Estão clamando pela paz no Mediterrâneo. Caralho, excelente. O importante é falar com convicção, né? Falar exato. Certo. Exatamente. Temos também, voltando aos jogos, temos também Crash Bandicoot, temos o Crash Team Racing, que pra mim é um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Sempre que joga Crash Bandicoot, já vi a galera jogando, mas nunca tive oportunidade. Parece um jogo muito legal, cara. É, e tinha aqueles 1000 jogos aleatórios que você comprava, porque foda-se que era, tipo, sei lá, Rally, Spider-Man, essas porra assim. E, cara, tem uma história muito legal, que é uma coisa que me remete muito à nostalgia dessa época, que, tipo assim, eu gostava do Mega Man X. E o primeiro jogo que eu tive no PlayStation foi o Mega Man X4, que era um jogo bem legal. E uma coisa que eu sinto falta, porque eu não sou aquele cara nostálgico que fala que naquela época tudo era melhor. Não, naquela época a vida era uma merda, era tudo ruim, você tinha que ter um no domingo, vai se fuder. Ah, mas, o real tipo, valia mais naquela época. É verdade, isso aí. É, eu tô nem aí, eu ganho dólar. Olha só, o... É, mas... Eu também ganho dólar do YouTube. Mas chupa em dólar, porque em real não pode não. Não, dólar é muito caro, velho. Serviço aqui é muito caro. É, porque é tudo bem valorizado, inclusive é uma chupada. Mas o... Já vimos de onde você ganha os dólares. Porque hoje, por exemplo, você vai sair um novo qualquer coisa, um novo Zelda. 4 anos antes do jogo sair, você já tá ligado que o jogo vai sair. Você já cria o hype, o famoso do hype e tudo mais. E cara, eu lembro uma vez, tipo, eu amava Mega Man X. Amava. E eu lembro uma vez, cara, eu tinha era o X4, né? Uma vez minha mãe me levou, tipo, num carnaval desses, assim, dessas férias de fim de ano. Nessas cidades whatever aí de praia, tá ligado? Eu não lembro qual era, não, acho que é Piúma. É, minha família tinha casa em Piúma. Aí teve um dia que tava, era tudo um tédio, né? Porque como eu falo, nessa época era tudo chato. Aí, tipo, a gente tinha que ir, não tinha televisão, não precisava. Aí, vamos lá no mercado de Piúma, que não sei o que, tem a feirinha noturna. Eu, beleza, vamos lá, porque eu não tinha escolha. Aí a gente foi. Aí eu andando pela feirinha de Piúma, vi um cara vendendo CDs de PlayStation naquele esquema sacolinha, tá ligado? Que você vai passando o CD assim, que nem disco de vinil. Tá ligado. Aí eu fui passando os CDs, como caiu no canal, aquele bom de jogo whatever, que eu tinha tudo na locadora pra jogar o que eu quisesse. E aí, do nada, mano, que me aparece Mega Man X5. Aí eu, não. What? Aí eu, what? Como assim Mega Man X5, caralho? Aí chorei, mano. Ai, compra essa merda, puta que pariu, caralho, porra. Aí fiquei... Chorei? Não, eu fiquei a viagem inteira, faltava tipo uns 15 dias naquela merda com a cidade, tá ligado? Vamos pra casa jogar PlayStation, que eu não sei calar, que eu não sei calar. E aí eu botei o jogo no PlayStation e tipo... E eu não tava acreditando, tá ligado? Era em japonês o jogo, era em japonês. Mas eu botei lá e era Mega Man X5. No caso, Rockman X5, né? Porque era a versão japonesa. Isso, cara, e é assim que você descobria o próximo jogo da sua franquia, na porra da feirinha de Piúma, entediado com sua mãe, tá ligado? Não era assim, você podia comprar as revistas. As revistas, não, mas banca. Não, mas as revistas... Isso é que a gente falava. Não, mas as revistas era moda caralho do caralho, né? Tipo, porque, tipo, as notícias mal traduzidas do caralho, os caras falavam, tipo, tudo, as notícias tudo errado, tá ligado? Eu não tinha muita referência pra saber se tava certo ou errado. Não, eu tipo... É, eu não tinha muita referência. Não, e tinha umas coisas dessa época que não tem mais, que são as tais das lendas, né, cara? Que hoje em dia não tem como. Você, tipo, tem um primo meu que tem... Sempre tem, o primo meu que o pai dele trabalha na Nintendo dos Estados Unidos, não sei o que lá, e vai chegar aí o jogo do Mega Man contra Minha Super Poderosa, tá ligado? E você não sabia se era verdade ou não, porque era tudo muito... Porra, amigo. Podia ser verdade, hein? É, então, os meus jogos mais marcantes de PS1, na verdade eu não cheguei a jogar muito PS1. Eu queria um PS1 pra jogar exatamente esses jogos em específico, entendeu? E na época eu comprei um usado e tal, só pra poder jogar. Breath of Fire 3, Breath of Fire 4... Breath of Fire. É, Breath of Fire, ou Breath of Fire, né, como o pessoal fala. Breath of Fire. Breath of Fire. Breath of Fire. É Breath of Fire, Bafafá, enfim. Bafafá 3 e 4. Ataque das Curumas. Mega Man X4, X5 e X6. X6 é uma merda, diga. Claro que esses eu vou. Esses eu fui descobrir na medida que foram lançando, né? Legend of Legaia. Não, Piuma não, foi aqui mesmo. Legend of Legaia, que é um jogo de RPG muito bom, muito underrated também. Muito bom também. Valkyrie Profile também. Sensacional. Valkyrie Profile eu não cheguei a jogar. Mas eu joguei também Chrono Cross. Chrono Cross. Quando eu fui na loja, lá na locadora, eu vi que tinha um jogo chamado Chrono Cross. E eu vi que era 20 anos depois de Chrono Trigger. Meu amigo, eu pirei. Era esse mesmo. Pirei. Melhor abertura, pirei, melhor cara. Abertura. Não é exatamente a continuação de Chrono Trigger, mas é por aí, né? Melhor música de abertura. Música de abertura muito boa. Inclusive, eu gravei uma versão lá no canal, se inscreveu. Olha aqui. Bateu dinheirinho. Scars of Time, tocado em violão e ocarina, é nóis. Também, que mais que teve? Legend of the Gaia, mais dois Breath of Fire de RPG. Basicamente foram esses, o X4, X5, X6. Xenogears eu joguei um pouquinho. Basicamente foram esses, os mais marcantes, né? Foram esses aí mesmo. Sim. Symphony of the Night, Castlevania. Eu ia falar isso mesmo, Castlevania Symphony of the Night. Cara, é maravilhoso também. Esse é um jogo, se você tiver ainda um PlayStation 1, por favor, jogue esse jogo. Rapaz, você acredita que eu nunca joguei nenhum Castlevania? Nem eu. Eu conheço Castlevania porque é muito famoso e vi o desenho depois, agora que saiu. Eu conheço porque ele fala que é parecido com o Metroid. Mas não se baseia muito. Parecido com o Metroid, vírgula. Na verdade, aconteceu que Castlevania era... Existia Castlevania e existia Metroid. Castlevania virou Metroidvania, que eles falam que você pode ir e voltar pelas fases, que no Metroid pode. Você pode ir numa parte do planeta, depois você pode voltar, depois você pode avançar. Castlevania passou tipo a ser assim. Open World, dava uma preguiça isso aí, cara. Tipo um Open Castle, não é bem Open World, seria um Open Castle. Você pode ir pra um lado do castelo, você volta pra uma sala, volta pra outra, encontra o item que tava lá na torre, você volta pra outra. É um estilo de jogo. É um Open World de plataforma. É um jogo de plataforma. Mais ou menos isso. É um que você precisa conseguir itens pra progredir em coisas que estavam antes. Tipo isso. Tem que falar primeiramente, com toda certeza, Pepsi Man, sacanagem. Pepsi Man é muito foda, melhor jogo que eu conheci. Pepsi Man é muito engraçado. Pepsi Man mesmo. E aquela voz distorcida, é tipo o microfone do Victor De Victa. Exatamente. Aquele jogo foi gravado com o microfone do Victor De Victa. E o jogo era muito bom, porque ele era todo em japonês, mas o voice acting era em inglês, né, cara? Então, exatamente. E tinha um tiozinho, velho. O jogo começa com um tiozinho, velho. Vamos ver TV. Com a garrafa de Pepsi. Aí, de repente, aparece um homem Pepsi correndo pela rua. Caraca, tipo, é muito ruim isso. Era muito bom. Tá doido, melhor jogo, cara. Melhor jogo de todos os tempos. Não, é um jogo ruim, mas que te prende. Exatamente. Tipo assim, cara, você tem que passar das fases, sacou? Mas sério mesmo. É o Castlevania Symphony of the Night, que é um jogaço. É Resident Evil 2. Quem jogou aí, por favor. Não joga hoje em dia também, não joga hoje em dia. Inclusive, eu acho que tem uma versão remaster pra computador. O Nintendo 64 Play 1 já chega numa época que os jogos já começam a ficar datados. Exatamente. Mas eu acho que tem um remaster na Steam, eu acho. Na Steam eu acho que tem. Resident Evil Remaster, eu acho. Eu acho que é do 2. O jogo que o Vitor gosta também é Metal Gear Solid. Cara, sabia que o Metal Gear Solid 1 eu joguei bastante, a versão que tinha pra computador aqui em casa? Gostava mesmo. Eu ia falar na minha vez e ia te surpreender, mas isso aí, tá aí, ouve isso aí. Toma na sua cara, filho da puta. Olha aí, você não esperava por essa, né? Pirateiro safado. Jack Chan Stuntmaster também, que era maneiro pra caramba. Rapidinho, eu esqueci de mencionar também mais um de RPG, Legend of Mana. Legend of Mana. Eu joguei bastante. Porque no Super Nintendo que também, vocês mencionaram, eu joguei muito... Aliás, eu falei, Secret of Mana 1 e 2, né? E o Legend of Mana eu joguei muito no PlayStation. Foi isso. Como eu falava na época, Legend of Mana, né? É o Zelda Legend da Rapaz, você é francês, Legend of Mana. Legend of Mana. Legend of Mana. Legend of Mana. Eu realmente adorava jogar aí meu PlayStation. Então, rapaziada, cara, sobre o PlayStation 1, cara, joguei muito mais PlayStation 1 do que Super Nintendo, mas deixa eu falar aqui uns jogos, cara, que... E foi isso aí, próximo. Não, deixa eu falar uns jogos aqui que realmente fizeram minha vida muito mais feliz, mano. Cara, Diablo 1, cara. Caralho, que dramático, mano. Não, Diablo 1 era muito bom mesmo. Eu, não, não é que seja muito bom, cara. É que, tipo, eu sou apaixonado pela franquia, tá ligado? Diablo, velho, tudo tanto mais. Tanto que você é a única pessoa que joga o 3. Parabéns por isso. Pois é, eu acho deu, muito bom. Deu. Mas o Diablo 1 é foda pra caralho, o Diablo 1 não tinha. Não, o 1 era muito bom também. Mas não, deixa eu... Não joguei, não tô falando mal, não. Nunca joguei. Alex, mas... você jogou o Hellfire lá depois? Do 1? Joguei, pô. Joguei, joguei todos. Esse cara. Eu não joguei. É, mas não, assim, não é que muda muito, mas... Mas fica, não foi a Blizzard que fez, né? Foi uma outra empresa, né? Exatamente. Ah, eu achava que era expansão oficial. Não, então, foi oficial porque foi tipo, direitos foram cedidos, mas foi uma outra empresa. É, exatamente. Puta RPG de ação, Diablo é um puta RPG de ação. Não, Diablo é muito bom, cara. É, porra, um jogão da porra também. Twisted Metal, mano. Puta, eu ia falar, esse jogo é foda. Mano, esse foi o jogo do PlayStation 1, eu acho, cara. É, não, foi o melhor, pra mim era o melhor. Porra. Não tem uma pessoa que não saiba o que é aquele carro do palhaço explodindo fogo em todo mundo, Calypso, tá ligado? Calypso. É irado, velho. Calypso era vilãozão, O Twisted Metal era muito massa. Não, ele era o vilão não, cara. Ele era o vilão primeiro, né? Ele era o Big Boss, depois tinha outro cara. Ele era o último chefe, eu acho. O palhaço era é o nome de um cara feliz. Calypso. Calypso. O nome dele era Calypso. Não, rapaz. Não, palhaço do instrumento. Era? Calypso? Calypso! Nossa, quem foi o Sei aí que falou Calypso tipo Saul? Eu era viciado jogar com o Axel lá, aquele Axel lá que tinha as rodinhas do lado. Sim. Aham. Era muito Sweet massa. Tooth, Jeff. O nome do palhaço é Sweet Tooth. Sweet Tooth. Que era Calypso, então? Era o vilão, era o chefe. Era o chefe, era o boss. Ah, porque eu lembro que o Calypso ele tinha transformado o Sweet Tooth no palhaço filho da puta. Não foi um negócio de, sei lá, velho. Tinha uma história meio bizarra lá. Mas, enfim. Era cair na porrada dos amigos. É, história de jogo do carro que atira, né, mano? Vamos embora. É, esse jogo era cair na porrada dos amigos. O Calypso era aquele cara do carro que dava choque, não era um negócio desse? Talvez, não. A arma do carro era os raios. Você tá falando, né? Mas, dando continuidade aqui, cara, teve também alguns joguinhos aqui que também me fizeram, porra, ser uma pessoa muito melhor. Caraca, dramático, mano. Cara, Alec, vambora, Alec. GTA 2, mano. GTA 2, meus queridos. GTA 2 fez uma pessoa melhor? Eu pegava o tanque, matava todo mundo que odiava naquela porra. É um exemplo. É muito bom. É, Final Fantasy também, né? O Final Fantasy Tactics, mano, que foi o... Ah, o Tactics, é verdade, velho. O melhor Final Fantasy. Nossa, muito bom. Melhor dá de 10 a 0 Fire Emblem, dá de 10 a 0 Fire Emblem. Dá de 10 a 0 não, dá de 200 mil a 0, mano. Um jogo fantástico, cara, Final Fantasy Tactics, mano. Quem não jogou... Muito bom, quem não jogou, joga. Pra jogar aí, que vale muito. Quem não gosta de Final Fantasy e não jogou, joga, porque não tem nada a ver com Final Fantasy, é muito bom, cara. Exatamente. É, e quem gosta de Final Fantasy também joga pra você parar de gostar. Porque, loucura, é. Eu vou te falar, como eu era o garoto pobre da escola, quem tinha PlayStation 1 era o João Vitão. Eu ia na casa dele jogar Play 1. Então, as minhas memórias de jogar Play 1, ou são os jogos que saíram pra PC, ou foram os jogos que eu joguei na casa dele, tá ligado? Mas fala você primeiro, velho. Então, tá, alguns dos que eu ia falar, o Alex já mandou aí, que foi o Diablo 1, o Twisted Metal, era Twisted Metal 3, se eu não me engano, que a gente jogava. A gente jogava 1, 2, 3, 4, você tinha um CD que tinha os 4. Ah, é verdade. A gente jogava todos eram irados. É verdade, pô, e todos eram bons, né, cara? Era um ótimo jogo. A gente mais gostava no começo era o 2, aí no 4 a gente descobriu que dava pra fazer carro, que era foda, enfim. E diferente do que o Alex falou, pô, sei lá, Harvest Moon, que a gente já tinha falado antes, e jogava muito o PS. Marvel vs Capcom 2, a gente jogou bastante lá no City, seu entendedor. Sim, Marvel vs Capcom. Eu, você e Alex, inclusive. É, esses jogos eram jogos bons de jogar com a galera. Com a galera. E, além disso, Monster Rancher 2. Alguém jogou isso também? Monster Rancher, não. Porra, esse jogo era excelente, cara. Porque o negócio dele é que você... Era baseado... Eu não sei se é baseado no desenho ou o desenho veio depois do jogo. Mas a ideia da parada é que você criava uns monstros pra lutar lá. Tipo Rinha de Galo, tipo Pokémon. Mas eram uns monstros genéricos. Ah, eu tô ligado que jogo é esse. Só que, pô, a parada maneira dele é que, assim, no lore da parada lá, os monstros, eles ficavam em uns disquinhos de pedra que você tinha que summonar lá e aí surgia o monstro e criava ele. E aí o jogo fez com que os disquinhos de pedra fossem CDs. Aí você botava qualquer CD de qualquer coisa, CD de música, CD de outro jogo no console ali, no PS1, ele lia e gerava um monstro especificamente pra aquele CD. E aí, se viesse um monstro raro, você tinha aquele CD, você emprestava aquele CD pros seus amigos e ia ser o mesmo monstro, sabe? Caralho, identificava algum... Exatamente, é, eles identificavam alguma coisa, algum número de série do CD ali e vinculava aquilo a um monstro específico. Pô, era muito maneiro, foda, isso ficava... Era isso que era atrativo do jogo. Era muito exato, aí eu chamava o pessoal pra ir em casa, todo mundo trazia, trocentos CDs, a gente passava a tarde inteira tirando e botando CD naquela porra. Pô, era... E aí, assim, o jogo em si era isso, você criava um monstro, aí você levava ele pro seu rancho e você ficava fazendo ele treinar força, agilidade, destreza... Você ficava botando ele pra fazer um CGI lá e fazer um cinemáticozinho lá. E você basicamente clicava, fazia isso durante várias horas, vários dias. E no final das contas, você pegava ele e botava ele pra lutar. Não, então, Tekken 3 lá, que era de luta também. Era um jogo bem maneiro. Road Rash, que é um de moto, não sei se alguém jogou aqui, era um jogo de moto. Sim. Que você ficava, tirava as correntes e dava na cabeça do outro motoqueiro. Que as cutscenes era de pessoas mesmo, filmado. É, exatamente, era bem massa. Era massa, violência era bom. E Final Fantasy 7 e 9. Final Fantasy 7 e 9 foram os dois que eu joguei bastante, eram excelentes. Tinha um jogo que eu joguei pra caramba, cara, mas ele era muito difícil. Eu não sei se algum de vocês já jogou, aquele Medieval. Não. Qual nome? Porra, eu não conseguia sair do início do jogo. Medieval. Medieval. Isso era uma caveira de armadura. Não sei jogar isso não, mano. Pois é. Era um jogo que parecia ser interessante, mas eu enjoava de jogar ele toda vez que eu tentava. E, pô, teve um outro que eu joguei pra caralho com o Victor, que eu acho que é o que ele queria falar aí. É o Tenchu 2. Era isso que eu queria que você achasse pra mim, velho. Caralho, falar? Então, não, você vai não... poder falar mais sobre ele aí, mas é. Porque, tipo assim, qual é que é o lance? Que eu falei, eu já ouvi falar junto de Play 1, porque eu não tenho muito o que falar de Play 1. Os meus jogos eu joguei junto com ele. Aí eu ia falar de Twisted Metal, especificamente. Acho que eu ia falar de Metal Gear 1, que eu joguei no PC. E ia falar de Tenchu, porque o Tenchu foi um jogo que, tipo assim, o João Vitor jogou a campanha. Ele deve ter zerado a campanha. Eu não conheço a campanha. A graça do Tenchu é que foi um jogo que a gente descobriu que dava pra montar fase. Então a gente ia na casa dele, era um jogo de ninjas. Pra galera que vocês não sabem. Tal. É, a ideia era matar o stealth, pessoal. Exatamente, eram ninjas que matavam no stealth, tá ligado? Cara, tinham três pessoas, uma menina e um cara, e eles se liberavam um extra depois, os personagens. Aí a gente ia na casa dele, um ficava no computador jogando The Sims, SimCity, uma parada assim, e o outro ficava montando a fase pro outro jogar, saca? Aí o desafio era quem montava a fase mais difícil, sem roubar, né? Tipo, isolar o chefe numa parede que não dá pra entrar, sabe? Quem montava a fase mais difícil de passar. E o engraçado é que o João Vitor gostava muito de Metal Gear nessa época, porque todas as fases dele, o cara começava na água, igual Metal Gear 1. Mas eu nem gostava, cara. Era referência, sacava referência. Cara, esse jogo era muito irado. Não, era maneiro porque tinha você botava os inimigos, aí tinha os chefões, né? Tinha os inimigos mais fortes, inimigos mais fracos. E tinha armadilha, você podia botar um monte de armadilha. Tipo, fosso explosão, com espinho. Exato. Explosão, né? Cara, era muito massa. A graça do jogo era montar fase pro seu amigo jogar. É, também teve outros três rapidinhos aqui que não precisa nem falar sobre eles também. É o Tony Hawk's, né, mano? Pro Skater 2. Metal Gear. É, Tony Hawk. É, Metal Gear, né, mano? E o que eu mais joguei, cara, um FPS fantástico, mano. Medalha de Honra, mano. Medalha de honra. Caraca, velho. Medal of Honor é um joguinho. O jogo é, eu tô falando sério, bom. O jogo é do Steven Spielberg. Procura aí. Não, é mas sério? É, mano. É sério, sério mesmo. É sério. É que você falou. Caraca. Você falou o nome em português, velho. Eu lembrei, cara, de um vídeo falando de um monte de jogo em inglês que foi traduzido, velho. Aí eu lembrei de Assassin's Creed, traduziram pra Credo, um assassino. Você tá de sacanagem. Recebemos um e-mail no programa passado, nós ficamos falando, a galera gostou. Olha que bonito, primeiro e-mail, cara. Estamos sendo desvirginados no e-mail, alguém falou conosco, alguém se importa com a nossa opinião, ou alguém odiou muito a nossa opinião e quer chutar o nosso cu. Vamos descobrir agora. Mas, pra quem mais quiser saber como falar com a gente, João Vitor, como que essa galera entra em contato com a gente? Bom, essa galera pode mandar um e-mail pra gente. pelo e-mail oldvillagepodcast, tudo junto, e o village com dois L's, @gmail.com. oldvillagepodcast@gmail.com. Muito obrigado por enfatizar a ortografia. Andrei, e se a galera quiser ouvir o nosso podcast, eles podem fazer como? Eles podem acessar oldvillagepodcast.wixsite.com/oldvillage. Lembrando que Old Village é, obviamente, junto, porque é um link e com dois L's. Ou pesquisar Old Village Podcast no SoundCloud e no YouTube. Excelente. Lembrando que no SoundCloud você pode fazer download. Em breve estaremos no iTunes e em algum programa do Android que descobriremos qual é. É, pois é, exatamente. A gente vai sair com um link, com um feed agora no iTunes muito em breve, provavelmente amanhã já. E assim, a partir do momento que a gente tiver o canal no iTunes, é preferível que isso se escute por lá. E aí, depois a gente vai trabalhar em um feed para Android também. Bom, galera, a gente recebeu um e-mail aqui de um cara chamado Enzo, que gostou do nosso ponto de vista do Westworld e queria participar um pouco da discussão. Falar comentários sobre o episódio 2, no caso, o episódio que nós falamos de Westworld. Porque o e-mail do cara é o seguinte: massa, o ponto de vista de vocês é bem válido. Westworld foi a grande surpresa dos seriados e é lamentável que a galera dependente do Netflix deixou passar esse seriado e muitos outros. Minha cena favorita, dentre as várias outras, é logo no primeiro episódio, quando o pai da Dolores dá sinal de percepção de realidade e é afastado para uma análise. Essa cena do diálogo foi sensacional. O cara deu um show e foi um dos poucos momentos em que a atuação de alguém sobrepôs a do Anthony Hopkins. E aí, João Vitor? Rapaz, eu vou ter que... Polite, tá ligado? Vou ter que educadamente discordar. Ninguém barra a atuação do Anthony Hopkins nessa cena. É, o problema é que é o seguinte, cara. Essa cena desse cara foi bacana, mas não foi memorável. Todas as cenas do Anthony Hopkins eu lembro de cabeça. Sabe? Não, assim, então... mas é uma cena muito boa, realmente. Esse personagem, sim, o ator em si, ele fez uma participação muito boa na série curta, mas fez uma boa participação. Ah, é, com foi certeza. Foi o cara que veio... O carequinha que é antes do bigodão, né? Que é o robô que substitui o pai da Dolores. É, isso aí. Eu não lembrava dele ser careca. Foi. Ele era careca? Eu acho que ele era calvo. É porque eu vi o seriado mais há dois anos atrás, né? Enfim, sobre o podcast de vocês, estão mandando muito bem. Obrigado, cara. Muito obrigado. Tem um brother que foi com o microfone muito baixo. Fui eu. É porque a gente... Acontece. Eu burro, gravei o programa inteiro numa faixa só. Genial. Então não pude aumentar o meu volume, porque o meu microfone é mais baixo e mais fodido que de todo mundo, porque eu sou o garoto pobre da escola. Aí, nesse programa aqui, você já deve ter percebido que tá tudo ok. Continua fodido, mas não tá baixo. Sem condições de ouvi-lo, desculpa, você perdeu muita coisa, que você é um cara que fala muita coisa interessante. Pergunto se vocês têm planos pra criar um chat pra galera comentar durante a gravação dos episódios. Pelo menos é assim que fazemos no podcast de Game of Thrones. Você tem um podcast de Game of Thrones? Pô, manda um e-mail pra gente. Não, então, eu não entendi se o podcast de Game of Thrones é dele ou se isso que ele fazia em um podcast sobre Game of Thrones. Que ele comentava. Chat, entendeu? Tem um podcast de Game of Thrones, pode divulgar pra galera aí que a gente ajuda você nessa. A gente ajuda você. A gente tem um público monstro mesmo. Uma mão lava a outra, né? Na verdade, o interesse é que você nos ajude. Enfim, sucesso a vocês. Obrigado, Enzo. Obrigado. A ideia de criar um chat pra galera comentar, bom, a gente tá meio novo nessa parada, não sabe muito bem como faz isso. E não sabemos até se isso é uma boa ideia. Pode ser que quebre a dinâmica da gente falar entre a gente. Não, eu acho mas, que talvez... uma vez que a gente saiba fazer melhor as coisas, tem uma dinâmica já mais bem construída, né, mais sólida, a gente pode tentar fazer isso, sim. Acho que é uma coisa interessante. A gente pode fazer alguns episódios especiais que a gente faz isso. É. Inclusive, às vezes a gente pode fazer episódios... A gente tá aprendendo a fazer mais pra frente, quando a galera conhecer a gente, se importar com a gente, episódios sobre as nossas histórias, as coisas merdas que a gente já fez, algumas coisas engraçadas. Só que o problema é que a gente se conhece. É. Então não vai ficar muito interessante a gente contar pra gente. Talvez seja um momento que a gente possa usar uma chat live desse aí, contar e vocês interagirem com a gente, tá bom? É, mas isso tudo, assim, vai ser mais interessante no momento que tiver mais gente ouvindo também, né? Acho que ainda tá muito cedo. Ah, não, com certeza. Mas, inclusive, o Checker que tava aqui hoje deu a ideia de a gente poder usar o canal dele pra gravar um podcast live um dia. A gente tá pensando nessa possibilidade, Enzo. Está sendo cogitado. Está sendo cogitado futuramente, a gente vai dar umas notícias aí sobre isso. Exato. Galera, obrigado por ouvir esse programa de hoje. Ficamos por aqui. Um dia eu penso no encerramento melhor. Tchau! Falou! You just leave.